Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Esse sou eu agora, gravando um podcast com uma pauta não tão boa depois da semana passada. Mas, gente do céu! Ah, tem que falar a verdade, amigo. Que absurdo! Semana passada a gente feliz aqui falando da produção nacional, de repente vem essas bombas. Mas também teve produção nacional essa semana também. Eu sinto que eu vou ser contrário à maioria das pessoas nessa produção nacional, né? Eu sinto que eu vou ser bem contrário. Porque a galera rasgou, tirou o pelo do cu com pinça, né? Ah, é? Tão gostando? Muito, muito. Estão emocionadíssimos, né? Mas daqui a pouco saberemos. E daqui a pouco também teremos Márcio Zanon, que é uma bicha sem palavra, né? Combinamos a gravação. Olha. Ele falou assim: amigo, não vou fazer o Fit Dance, vou gravar. E aí agora ele mandou uma mensagem dizendo: esqueci, fui fazer o Fit Dance. Safado. É, né? Pelo menos foi honesto, né? Exato, bicha ordinária, né? Tudo bem. E já quero fazer um disclaimer, que não é a série, mas é um disclaimer mesmo, tá? Põe aí nos minutos, disclaimer. Por motivos de CCXP, que é essa semana, né? Quando você estiver ouvindo esse programa no domingo, já tá no último dia de CCXP, mas essa semana tá rolando CCXP e Leoz estará na CCXP, né? Então, a gente tá gravando esse programa na segunda-feira, tá? A gente geralmente grava na quarta ou na quinta, essa semana a gente tá gravando na segunda-feira. Então, na hora dos comentários, a gente só vai ler, obviamente, os comentários que chegaram até segunda-feira. Tá bom? Sim. E aí, na semana que vem, a gente lê os demais comentários, tá bom? Fiquem tranquilos. Vai falar: ah, não leram meu comentário, vocês são horríveis. Não vou comentar mais. Não. É porque estamos gravando na segunda-feira. Ó, como faz Faustão? São 8h29, tá bom? De segunda-feira que a gente tá gravando esse podcast. Antecipadinho, pra poder ter o programa direitinho de vocês no domingo, o TT de vocês. Mas, em compensação, a gente só vai ler os comentários que chegaram até agora. Bom, adorei essa voz que você deu pros ouvintes. Ai, não tem comentário. É porque na minha cabeça os ouvintes são adolescentes rebeldes, adolescentes revoltados. Entendi. Isso é rebelde. É a minha cabeça, eles são assim, rebeldes, revoltados. Entendi. Então, eu tenho que ter essa voz, como é que eu posso dizer, paternal, pra poder trazer pra eles aqui, entendeu o que tá acontecendo. Sim. E como a gente tá gravando super cedo, a gente tem pouquíssimas notícias e amenidades. Mas vamos começar com uma notícia muito importante, né? Que após 7 meses de gravações, terminaram as filmagens de Wandinha, né? Terminaram as filmagens aí de Wandinha, Season 2, finalmente. Que vai ter Lady Gaga. E, gente, 7 meses pra gravar essa série, gente. Achei um pouco. Ah, menina, é muita mexida no roteiro, né? Ah, é, toda hora a Jana Ortega tendo que refazer o roteiro, né, menina? Pra poder deixar do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer. Acho complicado, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Complicado. Ah, o que mais a gente tem aqui? A gloriosa, né, nossa argentina aí, Anya Taylor-Joy, foi confirmada numa nova minissérie da Apple TV+, que ela também vai ser produtora executiva, junto com Reese Witherspoon, né, chamada Lucky. E que é uma minissérie. Não é Lux. É Lucky mesmo. Lucky. She's a Lucky. She's a star. Lucky, I'm in love with my best friend. Okay. Adoro! minha cena favorita de Didi. É Queensa, né? Grande potência de vocais de Glee. Só potências vocais. E aí, nessa minissérie, né, ela é uma menina de uma família do crime, né? Amei o sotaque. É, mama, I'm in love with the criminal. Ela é de uma família do crime, que ela se vê obrigada, né, a abraçar esse lado sombrio e criminoso aí, pra tentar escapar do seu próprio passado. Achei conceito. Do meu próprio? Né? Do meu próprio passado. Tem nada pior do que o seu próprio passado, tipo esse chablum, tá? Chablum. Noticinha aqui pra você, Leózio. Por quê? A sexta temporada de The Oval ganhou data de estreia. Olha aí. A sexta temporada do Hit aí vai estrear em nada mais nada menos do que 7 de janeiro, logo depois, né, dos fogos aí, a gente já vai ter a nova temporada. Logo depois dos fogos, não, já vai ter até desmontado os enfeites de Natal. Depende. Depende, você desmonta no dia de Reis, dia 6? Tem que ser antes do dia 6. Tecnicamente, né? Não, senão a maldicione te acaba adoro, com você. Adoro. Menino, eu tô vendo aqui a notícia que no caso aqui é pra você, que vai estar lá no evento, né? Mas vai ter um painel de Wicked, a peça, na CCXP. Com o Fabi? Tá? Com o Fabi Bang, com a Mayra Ruiz, né? Vai ser quinta-feira, dia que você vai estar lá, inclusive, 2h20. Ah, eu vou. Já vou falar com o Zanon pra gente chegar pela peça, pela fila do painel. Que eles vão estar aí falando sobre a nova montagem do musical, né? Que estreia dia 20 de março, lá em São Paulo, no Teatro Renault. Que foi onde eu assisti o Rei Leão, inclusive, nesse ano. Ah, é. Teatro Renault. E os ingressos estão a partir, né? O Balcão Economy Oz tá por R$ 42,36 e a plateia VIP Esmeralda tá por R$ 400. Já tem Zaras? Tá a partir de 20 de março. Olha. A partir de 20 de março. Né? E pelo que eu entendi, vai ser uma curta temporada. Até parece. Popular, né? Eles têm que segurar até o outro filme sair. Adoro! Mano, é curta temporada, meu anjo. Fatura com isso. Parece que vai ser curta temporada aí. Tá pro Hit. E você que foi aí prestigiar Moana, né, Moana 2 aí, se tornou a maior bilheteria de uma animação, né, na história aí, passou o Super Mario, agora com quase 400 milhões de dólares aí, nessa primeira semana, nesse primeiro fim de semana, né, sucesso demais. Olha aí, todos os nossos pais de gêmeos mandando ver na bilheteria de Moa. Todo mundo vendo aí Moane, todo mundo testemunhando. E ó, enquanto estamos falando aqui... Adicionaram ao elenco de Pânico 7 a famosa, todos conhecem, só que não, Celeste O'Connor. Celeste O'Connor. Famosa. Famosa? Você já viu ela onde, amigo? Nunca vi, não, só quis causar. E também adicionaram aqui Isabel May, que vai ser a filha de Sidney. Porque parece que os rumores estavam corretos, né? Que realmente agora a filha de Sidney vai estar envolvida no plot principal do filme. Mas vai ser adolescente, hein? Adolescente, hein? Vai ser adolescente. Será que vai ser amiga de Melissa Barreira na banheira? Pode ser. Mas o nosso glorioso Patrick Dempsey ainda não foi confirmado no elenco. Como poxa, uma né? perda. Ele que vai estar aqui no Brasil também, né, amigo? Falando de Dexter. Sim. Na XXP. Ele é o pai do Sandrinha Dexter, Oh, né? Vai ter crossover, viado. Vai ter crossover. Amo. Sandrinha Oh e Patrick Dempsey. Lembrando que Pânico 7 estreia em fevereiro de 2026. Porra, tá longe pra burro. Vai ser uma temporada também curtíssima, né? Uma temporada curtíssima. E você falou da Melissa Barreira, ela deu uma entrevista aí, que ela também é outra que não larga esse caixão, né? Poxa, fiquei chateada não com o pânico, assim. Né? Fiquei chateado que eles vão fazer o próximo filme sem mim, né? Mas é isso, né, gente? Quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não vê. Entendeu? Não vou ficar chateada. E é isso, né? Poxa vida. Falou isso? Falou. Foi pra você, então. Amigo, Eu não tô na franquia Pânico por causa de Melissa Barreira, nem de nós, pega. Ah. Por causa de Neve Campbell. Sempre estive. Mas Neve Campbell não ia estar antes. Desde 96 eu estou na franquia. Respeita a minha história. Exato, eu não vou largar o barco porque alguém saiu. Eu amo a franquia. Mas você podia minimamente se convalescer aí da situação de Melissa Barreira na banheira. Vou me convalescer da conta bancária que eu não tenho pra fazer a viagem daqui a 2 semanas, amigo. Vou me convalescer. Olha. Do dinheiro que eu não tenho na minha conta bancária. Eu adoro que eu usei convalescer num sentido totalmente errado e você embarcou. Mas se não for pra gente embarcar nas convalescências erradas dos amigos, pra que a gente serve? Pra nada. Ai, que ódio. Menino, é isso que a gente tinha de notícia. Bafo, né? Só? De notícia. Só isso, amiga? Mas, gente, eu nem tenho nada de One Tree Hill pra te trazer, infelizmente. É, tivemos aí. Faz essa tempo que notícia. Eu não ouço. Mas amenidades a gente tem bastante. Fica tranquila que a gente vai poder fazer bastante amenidade aqui. Ah, achei, né, que era o fim de tudo. Não. Vou fazer umas amenidadezinhas aqui. Porque hoje, segunda-feira, eu até, se a gente fosse gravar na data normal, provavelmente eu traria isso pro rolê. Mas hoje é o fim de uma era, você sabia? Hoje é o fim de uma era, nessa segunda-feira que a gente tá gravando. Porque hoje vai ao ar o último episódio da última série do Arrowverse. Hoje vai ao ar o último episódio de Superman and Lois. Sim. Gente, achei que já tinha acabado o ícone. Não, acaba hoje, depois de 4 temporadas aí, né, Superman and Lois, última temporada. E é o fim de uma era, né, que começou lá com Arrow há muitos anos atrás, né? Na segunda era de ouro da CW, né? Porque a primeira foi das nossas séries normais. Eu vi as pessoas muito emocionadas no Facebook, né? Que é a minha fonte de notícias. Tinha um povo dizendo, ah, Tyler Hoechlin sempre será o melhor Superman, não sei o quê. Ele é maravilhoso como Superman. Ele é maravilhoso como Superman. E a atriz faz a Lois, né? A Betsy Tulloch. Ela ama os brasileiros, né? Então ela tá sempre conversando com eles no Twitter. Ela reposta as coisas que os brasileiros falam. Toda semana ela agradece pro Superman Lois estar sempre no top 1 das séries da HBO Max, né? Então ela acompanha bastante. E assim, essa temporada final, eu tô acompanhando, né? No Max tá com 2 semanas de diferença, né? Mas eu tô vendo semana a semana com a CW. E essa temporada ela tá bem focada numa coisa só, né? Que é, tipo, realmente concluir o arco. E a gente teve, nessa temporada, que o Superman revelou pro mundo, né? Que Clark Kent é o Superman. A gente teve essa revelação aí. Agora achei que tinha revelado que o filho dele era... Não, menino. Mas o filho que não era superpoderoso, agora também é superpoderoso. Olha que tudo. Olha aí. Ganhou pro osmose? Ganhou poderes. Ganhou poderes. Pegou e na temporada poder. O Superman morreu, menino. O Superman morreu. Que isso? Teve o coração arrancado pelo Dark... Pelo Doomsday, né? E Dark realmente, Universe. o Superman ficou morto por 4 episódios. Tá, da temporada de 10. Essa ele ficou só Anne Lois, né? Igual Anne Juliet. Exato. Anne Lois and Boyzinhos, né? Que barra, gente. Eu tô chocado. E como foi a Resurrection? O pai da Lois morreu, né? O General Lane morreu. E aí eles transplantaram o coração do General Lane pro Superman. Aí ele voltou. Mas a morte dele foi de coração? O Doomsday arrancou o coração do Superman fora. Não, tudo bem, mas é só botar outro de qualquer de volta? Botou porque ele é kryptoniano, né? Ele é diferente, mas... Você podia ter pegado de qualquer pessoa, que... na rua, no hospital e tal. Não precisava ser do pai da Lois que morreu. Mas é pra ter emoção, né? Entendi. Só que o fato de ter colocado um coração humano no Superman tá fazendo ele perder os poderes. Ah, o plot flash, mano. Tá perdendo os poderes, né? Ele tá enfraquecendo, porque o coração não aguenta o tranco. Bichinho. Na barra. Sofre muito. E aí tudo vai ao final agora, né? Tudo se encerrará nessa noite que estamos gravando aqui o podcast. O fim de uma era. Você tá vendo? Tô. Acabei de falar que tô vendo semana que vem. Achei que você podia estar acompanhando por reviews, né? Não, amiga. Eu vejo toda semana. Ah, que eu vejo, você conta o final pra gente, então. O Zanon largou, né? Na temporada passada. Ele via. É, ele então. Largou. Eu perguntei se você tava vendo porque eu achei que vocês dois tinham parado. Não, eu continuo. Agora Zanon, né? Me larga na última temporada. Já veio até aqui, meu anjo. Com 10 episódios só, a última temporada. Pois é. Viu até, né? Supergirl. Uhum. Toda. Menino, lembrei aqui, né, que temos a grande informação de que Juliette Freire tá noiva, né? De crossfiteiro gostoso. né? Nossa Juju. Ah, acerta ela, né, gente? Vai garantir um golpe nesse homem, o quê? E depois do plot semana passada que Bia do Braz, né, foi confirmada como repórter de campo do Big Brother, né, Gil do Vigor vai fazer o bate-papo BBB, né, Gil do Vigor aí que nunca termina esse bendito desse doutorado dele, né, que tá sempre fazendo papel de subcelebridade aqui no Brasil. Mas ele trancou, Mi. Ah, trancou sim. Tá bom. Foi assim que eu disse, quando eu desisti da faculdade de história. Ai, vou trancar um semestre que eu preciso resolver outras coisas, cuidar da vida. Vai vendo, vai vendo. O que mais temos aqui? Menino, eu concluí aí, né, Sutura. Eu vi o final de Sutura, né? Ah, o povo tava pedindo muito. Menino, pediram, né? E aí eu tinha visto, falei mal pra caramba. Não retiro o que eu falei, ainda acho uma série bem ruim. Série bem ruim, bem fraca. Mas a partir da segunda metade da temporada, ela vira um novelão, né? Ela abraça o esquema de novelão, assim. E é uma reviravolta atrás da outra, né? Agora, o que a Cláudia Abreu tá horrorosa em atuação nessa série, está no gibi. Não tá no gibi, viado. Muito ruim. Porque eu tinha falado lá que tinha o plot de que ela e o menino Ícaro estavam fazendo uns procedimentos no necrotério lá do hospital pra bandidagem, né? Estavam fazendo esse esquema lá e tal. E aí começa todo um jogo que Danilo Mesquita descobre que Ícaro não tem CRM, tá usando o CRM de um médico morto. Né? Amo esse plot. E aí Danilo Mesquita vai e explana pro diretor do hospital, que é o pai de Juliana Paiva. E aí Ícaro tá namorando Juliana Paiva. Então ele fala pro Ícaro, tem grandes planos pra você e tal. Porque a gente descobre que, na verdade, o diretor lá do hospital, que tá tentando ser presidente do hospital, ele tem um projetinho de operações ilegais dentro do hospital, onde ele ganha o dinheiro por fora, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a bandidagem operando no necrotério, na parte superior do hospital você tem outro esquema de corrupção rolando. Que maravilha! Né? Exato, aí a doutora Cláudia Abreu descobre esse plot junto com o Gabriel Braga Nunes. E aí meio que chantageia o Cláudio, diretor do hospital, e ele fala assim, amiga, não vou. E aí ele quase descobre lá num episódio que tá rolando o hospital da bandidagem, no necrotério, mas ele não descobre. E aí a moça da chefe da bandidagem faz um acordo com os outros bandidos de São Paulo pra também ser atendido ali no necrotério, uma confusão. E aí, doutora Cláudia Abreu decide fazer o quê? Decide se candidatar a ser presidente do hospital pra poder gerenciar a clínica clandestina dela no necrotério, né? Mas, gente, todo mundo clandestino essa porra. Exato. Aí ela descobre, né? Ela descobre que... Ela vence a eleição, na verdade. Ela vence a eleição. Ela é a nova presidente do Seattle Grace. E aí, o que ela faz? Ela paga a dívida de Ícaro pra ele poder ter o CRM dele direitinho. E aí, quando eles vão tentar trocar nos atendimentos que Ícaro já fez, o CRM antigo, não tem como trocar. Aí Ícaro fala assim, eu tenho um amigo que é hacker e eu vou pedir pro meu amigo hacker trocar isso aqui tudo. Aí tá bom. Aí ela fala, então traz esse hacker aí o mais rápido que você puder pra poder fazer essa troca do CRM aí, porque senão pode dar ruim pra nós dois, entendeu? Agora sou presidenta aí e tal. Aí nisso Danilo Mesquita tem um surto psicótico, fica igual Midori. Fica igual Midori em Grey's Anatomy, gritando, chorando, um inferno, tem um surto. Aí bota ele no sorinho lá, e aí ele conta pra Juliana Paiva que Ícaro também tá usando o CRM do médico morto. Aí a Juliana Paiva fala, por que que você... Gente, mas o CRM desse morto rodou, hein? Menino, exatamente. E o pior é que o CRM do médico morto era o outro protegido de Cláudia Abreu que morreu de depressão, né? Era o outro médico protegido de Cláudia. E tipo assim, não tem um papel rolando nesse hospital, é tudo digital, os hackers mudar, porque tudo assim, digital. até uma receita que o médico dá tem um CRM dele, meu amigo. Tudo digital, tá? Tudo digital. Aí, menino, ela fala que vai chamar o hacker e tal, não sei o quê. Nisso, Cláudia Abreu conseguiu tirar as provas lá que o outro diretor do hospital tinha contra ela, de que ela tinha feito um relatório da morte do interno dela, depois ela fez outro, que tava chantageando ela consegue se desfazer disso. E aí ela decide, doutora Cláudia Abreu, que quer ser sócia na clínica clandestina da bandidagem. Ela fala assim, aceito continuar com o procedimento aqui, mas quero ser sócia. E aí a chefe da bandidagem fala assim, tá bom, você pode ser sócia desde que Ícaro continue sendo médico aqui também. E aí tem uma hora que ela recebe lá a galera da bandidagem, e aí a chefona vem assim e fala, cadê Ícaro? Cláudia Abreu fala assim, Ícaro não vai ser médico nessa porra aqui mais. Ele tem direito a ter uma vida normal. Aí a bandidagem fala pra ela assim, mas tu prometeu que ele ia ser, esse era o único termo. Ela fala assim, mas, né, cala a boca, já morreu, quem manda no termo sou eu. E não vai ser Ícaro, o Ícaro não vai coisar. Aí tá bom. E você chegou a ver o primeiro episódio? Não, você não chegou a ver episódio nenhum. A Cláudia Abreu, ela tem um streamlink na mão. Por isso que ela parou de operar, porque ela não tinha mais firmeza na mão, igual o Dr. Cobalto. Ela não tinha mais firmeza na mão, só que a adrenalina... Igual a Eric também, né? Parece que levou um tiro. Isso! Só que a adrenalina da bandidagem fazia a mão dela não tremelicar. Amo! Ficou igual a Dona Cocoda, né? De teacup. Depois que ela entrou... Ficou sem tremelicar. Só que aí, no final da temporada, quando ela decide que Ícaro não vai mais fazer lá e ela tá fazendo o procedimento do bandido, ela começa a se tremelicar toda. Bicho. Aí ela vai atrás de Ícaro e fala assim, por favor, me ajuda. Preciso de você. Preciso que você me ajude. Por favor, Ícaro. Só que aí Ícaro vai ter que voltar pra bandidagem, mas Ícaro também está sendo chantageado pelo diretor do hospital, que descobriu que ele estava usando o CRM errado, né? Por causa que o Danilo Mesquita contou para ele. Só que aí, Ícaro conseguiu trocar com o hack. Mas aí, o que ele fez? Ele imprimiu folhas com o CRM do mundo. E aí, ele fala assim... Olha aí, previu plot twist. Previu. E ele fala assim, para Ícaro assim... Ícaro, você vai me ajudar no meu projeto aí de... transplantes ilegais. Aí Ícaro fala, claro que eu não vou, você tá maluco, tá comendo merda. Qual é, meu irmão, tá louco? Aí ele fala assim, eu posso destruir sua carreira e posso destruir a doutora Cláudia Abreu também. Aí ela fala assim, ele fala assim, mas nós temos provas contra você. Ele fala assim, vocês não têm prova nenhuma, ha, ha, ha. E aí enrola o bigode e acaba a temporada. E o que ele fez com as provas? Ele quem? O velho, Mega Ivo. Ele tem guardado na gaveta dele, ele é muito analógico. Mas se Ícaro diz que tem as provas, ele diz que não tem as provas, ele fez alguma coisa com as provas. É porque, quem tem as provas do transplante ilegal é a doutora Cláudia Abreu, não é Ícaro. Ah, e bem, obviamente, mas obviamente, pra série continuar, e como as pessoas são burras nessa série, nunca que ele vai pedir pra doutora Cláudia Abreu as provas, vai ficar sofrendo, fazendo os dois jobs ao mesmo tempo. Entendi. Bacana. O job da bandidagem pobre e da bandidagem rica, com certeza, né? Bem boa essa série. E é isso. Pô, um cristalzinho. Também terminei Segundas Intenções. Né? Não, fez isso não. Terminei Segundas Intenções. E se eu disser que ela terminou, como começou? Ah, não acredito. Uma série que parecia que ia nada aconteceu, longe. Menino. Poxa. Se eu te disser que ela terminou, como começou? Nada aconteceu. Não aconteceu nada nessa série. Só o que aconteceu que foi que a Anne lá, filha do presidente, entrou pra... Ah, finalmente. Pra Irmandade, né? E a Caroline acabou com o rolinho que ela e o Luciano tinham, porque eu não cheguei a te contar que você viu que o Luciano fazia os vídeos de quando ele transa com as mulheres, né? Não, fazia os videozinhos lá. No primeiro episódio, que ele transa com a Ruiva no banheiro. No primeiro ele só se mostra a bunda pra Ruiva assim, entra lá, mas não chega a fazer nada não. É, ele tem costume de filmar as mulheres que ele transa, né? E ele compartilha essa pastinha dele do Google Drive com Caroline, né? Pra Caroline poder bater um bolinho, tacar de DJ. Umas filmagens, menino, que não mostra nada, mostra só do peito pra cima dele. E as mulheres tá sempre tudo vestida, pavoroso. E aí, Caroline faz o quê, menino? Mete essa pastinha no Globoplay pra todo mundo da faculdade. Vazou na Globoplay. E aí, Luciano fica assim, você me machucou. E aí, a Anne não quer mais ficar com ele, né? Porque eles também transaram e ele também filmou. Só que a pasta da Anne, ele não compartilhou com Caroline. Então, a Anne não foi exposta no Globoplay. Aí, ele fala assim, você me machucou. Eu fiquei muito triste com você e tal. E aí, o que ele faz? Vai lá e transa com a mãe de Caroline. Transa com a mãe de Caroline. Amo, que ela já tava dando sinais, né? Sim, fortes sinais, né? Ele transa com a mãe de Caroline. Ficava palpando ele na limusine. Ah, gosto muito de você. Meu filhinho. Ai, que horror. Aí, viado, ele transa com a mãe de Caroline, filma e coloca no drive pra Caroline a filmagem. E aí ele fala assim pra ela. Você e acha essa filmagem de Caroline não vaza? Não. Claro que não. Porque Caroline não viu, termina a temporada com a notificação chegando do vídeo, né? O grande plot twist. E o menino lá, o asiático, né, que pegava o presidente da fraternidade, ele tava desviando dinheiro, né, da fraternidade, roubando dinheiro. Aí descobrem, e aí o meninozinho lá, o presidente, fala pra ele assim, você tem que pagar tudo que você deve, isso é roubo e tal, não sei o quê, não vou ficar com você nunca mais. E aí o menino Blaze, né, tem a brilhante ideia de ir chantagear o pai do meninozinho presidente, né? Porque ele é senador conservador, né? Vota no 22. E aí ele fala assim, então, se você não der o dinheiro, vou explanar que teu filho chupa, rola. Inclusive, tenho vídeos, tá? E aí o pai lá, senador, fala assim, então, menino, já falei com o meu partido que meu filho chupa, rola. Se você quiser expor, pode expor. Mas eu vou pagar tua dívida aí e tu fica me devendo, valeu? E vou acabar com a tua vida também. Se você queria ter uma carreira na política, nunca mais vai ter carreira na política, nunca mais vai ser nada. Eu achei que ele ia dizer, inclusive vou usar a verdade do meu filho como plataforma eleitoral. Adoro! Não, não pode chegar a tanto. E aí terminou essa grande temporada de muitas coisas que não aconteceram. Tão rápido, né? Sim, um hitzinho. Né? 50 minutos cada episódio, Deus na causa, e acabou. Você vai sentir falta? Porra, nenhuma. Tô esperando o cancelamento pra ontem, inclusive. Que absurdo. Né? Porque uma série dessas, de conteúdo jovem, que não conseguiu ficar em primeiro lugar na plataforma, pelo amor de Deus, cancela, né? E a plataforma não tem nada, né? Exatamente, a plataforma não tem nada. A professora da plataforma que tem Suture e Alex Cross, eu, hein? Pelo amor de Deus, sai fora. Ai, ai. Menine, enquanto a gay não chega, vamos falar da despedida de Renezinha Rap, então, né? A vida sexual das universitárias. Achei muito querido o episódio, achei muito boa a despedida dela. Sim. Eu tava meio assim com o primeiro, né? Eu não quis falar aqui, mas achei aquele primeiro meio, né? E aí achei que esse já deu uma encaminhada melhor de tudo, né? Tanto da despedida da Leito quanto essas meninas. Porque. Inclusive, assim, chegou nossa René Rap aqui, ó. Olha, nossa Regina George. Eu mesmo, a René Rap, né? Porque de Leito ela não tinha mais nada, né? Só sobrou a René Rap nesse, né, comeback de. Mas, gente. Hoje, Girls. Para de ser assim. Amigo, não, ela não tinha nada mais de Leito ali. Vamos falar a verdade, vai. Para não era mais assim. A Leito, era a René Rap. Mas eu não tô criticando, eu só constatando um fato. Mas assim, eu amo, mas. Mas fala, Leozinho. Então, mas eu achei uma fofura, assim, porque eu acho que tava faltando a série. Como teve essa coisa da briga, da Kimber e da Whitney e tal, eu achei que tava faltando valorizar a amizade delas, né? Então eu achei muito fofo a Leighton ir no quarto antigo, expulsar as meninas que estavam lá pra elas poderem beber. Essa coisa de valorizar as amigas, né? De todo o discurso. Então gostei. Eu tinha falado mal de Bella semana passada, mas gostei do caminho que Bella tá seguindo agora, né? Cuidando das drogadas tudo, apesar de ser aquela drogada em sul. Da Leighton. Uhum. A Kimberlyzinha maravilhosa agora pegando bissexual. Menino, me recusa ela virar bissex pegando aquela chata. Ah, não vai virar não? Você acha que vai? Não, não vai virar, vai pegar não, amiga. Não vai pegar, eu senti vibes ali, viu? Ainda mais que não tem uma sapatão, né? Agora eles vão ter que arrumar uma bissex. Não, mas a sapatão vai ser a insuportável. Que insuportável? A britânica. Então, mas tô falando, vão fazer ela catar coisa, o nosso divo sexual. Eu acho que não. Acho que a bissexual vai ser chalamezinha que tá pegando um homem bi, né? Então ela já é bi. Em algum momento vai pingar isso pra ela. Eu amo. E quem que vocês acham que tá no quarto delas? Vai ser gente nova ou é um... É insuportável, a britânica. Mas falou que é ela mesmo ou não? Eu acho que não é ela, não. Quando veio a cena, achei que ia ser Lailazinha. Né? Mas vocês viram que tem uma promo no fim do episódio? Não. Tem uma promozinha que tem já umas cenas desse, né? História da Kimberly com Bi e tal. E tem uma menina toda patricinha, toda aquela, que fica tipo pedindo dica de roupa pra elas. E elas, tipo, essa ficou horrível, assim, não sei o que. Aí eu acho que a princípio vai ser essa menina, depois eles vão botar uma roommate melhor. Vou até procurar agora. Vai ser a Leighton no começo. Of College Girls. Mas é uma menina novinha, assim, inexperiente. Mas eu tenho que dizer novamente que, assim, eu gostei. Eu chorei na cena da. Na cena da. Que elas descobrem, né? E aí elas. Mas já vai embora e tal. Ai, eu fiquei. Ai, gente, fiquei como se fossem minhas amigas. Acho que podia ser um pouco melhor. Eu gostei, mas acho que podia ser mais bonitinho. Mas amiga, pensa que por que era? Foi ótimo. É. Porque poderia ser a doutora Miranda Bailey falando. Então, menina traumatizada, vai lá, minha filha, vive tua vida. Podia ser isso. Agora sim, achei cara de pau da Angie dizer que não tava indo por causa de Midori, que tava indo por causa do seu grande amor pela matemática. Todo falando que é por causa de Midori. Eu amei a cara que ela faz quando o Midori manda ela levar uma armadilha de gambá pra casa delas. Ela tá lendo uma mensagem mó de boa, de repente a bicha regala o olho. Não tem esse promo no YouTube. Não? Mas, gente... Não. Ele é tipo um promo essa temporada, só que ele já não tem mais cenas da Leito. Ele toca depois dos créditos do segundo episódio. Bafo, não tem. Tem uma cena maravilhosa que Kimberly tá falando com o Naomi, né? Aí ele fala assim, ah, esse é meu ex. Aí mostra um cara, ela, ah, ele parece o meu ex, a gente tem o mesmo gosto pra homem. Não é possível. Eu juro. Ai, chamelezinha nunca decepciona, né, gente? Como pode ser tão... Ai, ai. Vocês falaram de bissexualidade? Eu não sei porquê, mas vejo a bissexualidade. Eita! O Whitney. Ah, talvez role também. Com a moça do futebol. Menina, acho ela tão hétera. A moça do futebol, viado. Nossa. Pra mim, eu vejo mais salamezinha de bissexual do que ela. Aliás, o Whitney, gente, militando contra os homens ricos, né? Sendo rica, né? Deu seu textão da agenda woke. Vamos combinar que, falou, tirando o Chalamezinha, ninguém naquela... E Bela, mais ou menos, ninguém naquela escola é pobre, né? Ah. Sim! Só eu acho que o Chalamezinha tá cada vez mais cretina. Por quê, amiga? Não sei, eu acho ela tão idiota. E cada vez ela tá mais idiota ainda do que ela sempre já foi. Então, gosto dessa evolução. E ela tem cara de idiota, né, viado? Gente, ela tá magra, né? Tá. Nossa, ela tá muito magra. Tá só a caveira. Tá cada vez mais a cara do Chalamet. Como pode, né? Como pode? Mas eu amei que o gostoso rico, né? Que tá dando em cima de Whitney, manda lá o vinho, cara, não sei o que. Ela, ah, porque você mandou isso, é porque você gosta de mim. Ele só falta falar, garota, mando isso pra todo mundo que eu quero comer, pelo amor de Deus, né? Aham, exatamente. Eu amei que a cara dela foi na show. Tudo pra mim, gente. Mas eu tô bem gostando, assim, dessa temporada. Tô achando saborosinha. Eu acho que, olha, de que eu tinha que ser maior. Aí é uma série que é muito pouco episódio, porque é tudo muito curtinho. Tem que ter mais desdobramentos. Seria uma boa? Eu acho, assim, não muito maior. Mas, tipo, uns 4 episódios a mais? Tá, aceito. Que isso, a gente não quer ver um grande arco de cada um, a gente quer ver as roupas de Layla, né, as cuecas, tudo que ela desenhou. É, aliás, o grande desfile de Layla, né, só de roupas íntimas masculinas, gente, eu achei tudo na minha carreira, cara. A minha reação dela, gente, vem cá, a coleção de Layla é só cueca. Ai, eu achei incrível, cara. Achei incrível mesmo, muito bom. Mas é isso, né, menino? Vamos falar, então, da finale de Drag Race UK, né? Porque agora, sim, temos uma nova drag superstar no Reino Unido. Injustiça. E não é nossa avó. E não injustiça, é nossa avó. Injustiça. Cara, eu vi o episódio logo depois que a gente gravou na quinta-feira, né? Pra não tomar spoiler. E, cara... O episódio foi todo perfeito, todo incrível. E a Lavoie, mais uma vez, deu um baile, deu um show. Arrebentou muito. Quebrou e aí, tudo. No final, foi aquilo. Kyren Trax. A gente tinha falado na gravação que a gente ia aceitar a Kyren vencer. Eu realmente aceito a Kyren vencer. Assim, mas, assim, cara, a Lavoie foi impecável. Falei com o Zanon no outro dia. É isso. Eu acho que não é que a Kyren não mereça ganhar. Só que a Lavoie merecia mais. E outra, assim, a Kyren apareceu no começo da competição. Depois ela sumiu. Exato. E aí ficou só a Lavoie. É, porque o que é foda é que, assim, se eu pegasse a Karen pelo começo, dois primeiros episódios, eu falava, dá, não tem nenhuma outra, é ela, é Illy, né? E é isso. Só que eu acho que tanto de edição mesmo, de que ela foi sumindo, quanto do que a gente viu de performance de roupa. Tipo, teve umas roupas que era só aquele cabelo de punk rock, e aí uma roupa comum, e eles dizem, nossa, você é muito diferente. Só caíram tracks pra serviço. Eu falei, viado, a Gotmik fazia isso melhor. É, quem mais que é punk? Teve vários punk que fizeram isso. Bettina Polaroid fez isso melhor. E cara, vinha do mesmo jeito. Teve umas roupas dela que eu gostei bastante, mas assim, muitas pra mim foi mesma coisa. Teve vários desafios, tipo do palhaço que a gente falou, que ela foi ruim, ela voa, foi maravilhosa. Então assim, eu acho que ela foi melhor no lip sync final, acho. Não vou negar, não. Mas de conjunto da temporada, sim, a vovó arrasou, cara. Fala, Zanão. Fale sobre o seu descontentamento. Não, eu acho que, assim, eu não gostava... Assim, não é que eu tô... Então, tipo, não queria que a vovó ganhasse. Não desmereça a vitória da cara, mas eu acho que a vovó merecia mais. Ou, pelo menos, meu, aquele lip-sync da final, porque, assim, o primeiro lip-sync foi as duas. Que foi o lip-sync for the win, a cara ganhou. O último ser as duas, dava pra ter feito uma dupla coroação. Principalmente naquele momento que as duas se agarram, assim, porque uma sempre ficou junto da outra. E era sim, elas se gostam muito, né? É, e podia ter feito as duas ganhar. Ia ser legal. Aí a velha vai lá, meu, não tem nada a ver. Não, e até depois começou a pipocar os vídeos lá delas assistindo a finale, né? E a cara de todo mundo, quando eles anunciam que a Kyren venceu... Nem a própria Kyren, acho que ela achava que ela ia ganhar. Uhum. Que ela fica meio sem reação, assim, sabe? De, tipo, cara, eu ganhei. E todo mundo, assim, passado, chocado. E você vê que, tipo, o engajamento lá no ao vivo, quando falam da Lavoie, cara, a galera explode, sabe, assim. É muito... Não, e muito outra, maior. Assim, eles têm feito... sempre ganhar quem poderia ganhar a temporada e quem não ganhasse poderia competir no All-Stars. Tudo. A cara tem muito mais cara de All-Stars do que a Lavoie. Sim. Ela tem muito mais cara de ganhar. Acho que a Lavoie nem se presta mais, né? Não, eu também acho que nem deveria, porque assim ela foi impecável na temporada dela. Pra que ela vai mexer? Pra chegar lá e ter um desafio ruim e aí depois os caras vêm falar merda, entendeu? Eu acho que ela fica quieta, filho. Tá bom, fez o dela. O povo deu uma revoltada. Tipo, todo mundo meio que gostou e não gostou ao mesmo tempo. Todo mundo acha que a Lavoie merecia mais. Pelo que eu não, vi. E assim, eu vi umas teorias, tipo, não foi a Lavoie porque a temporada passada foi a Ginger, que também era uma drag mais velha, com perfil não sei o quê. Eu falo, tá, mas aí não. Também. Então não põe a Lavoie pra participar. Se é pra não coroar uma pessoa que tem o mesmo perfil, tipo, acho idiota. É, mas eu falo assim, é porque esse ano eles querem fugir do óbvio, que todo ano é óbvio. Gente, esse ano pra mim é o pior Winner Circle que tem de Drag Race, de todos eles. Sendo que o Kay nunca, óbvio, né? Ganhou o Crystal Versace, que ninguém achava que deveria. Amiga, a mesma coisa que ganhou na segunda temporada, que foi a... Sim, a... Que a Bimini perdeu. Channing. Quem achou que a Bimini ia ganhar? Lawrence Channing. Eu vi um gráfico de tipo wins e coisas, né? Tipo esses track records de cada finalista. E aí mostraram, todo mundo que tem muita win que chega na final de UK não ganha. Sei lá, cara, tipo... ele às vezes quer gente que não é tão boa pra ganhar, pra não sei lá, pra não competir com ela, não sei. Tipo, a Crystal Versace, ela tinha duas vitórias no início da temporada, o resto tudo safe, um bottom antes da final, e a Ella Vadei, que foi safe com quatro vitórias no final, perdeu. Acho que a Kid Scott Class também tinha mais que a Crystal Versace. E eles falaram, não, só pelo choque velho. Olha aí, Kit Scott Klaus. Ai, cara, eu fiquei triste, cara. Tô aqui acompanhando minha avó, né, agora no Twitter e no Instagram, gente. Perfeita, vencedora demais, muito vencedora. Muito, também muito, fiquei, muito vencedora. Mas mais uma frustração pra esse ano de winner ruim. É, na verdade. Eu só tive duas winners, né, menino? Que foi a Alyssa Edwards... Cara, Dragster. Eu vi, acho que teve umas 10 winners esse ano, não sei o que. Eu só gostei de duas. De todas. E geralmente nos anos eu concordo. Esse ano. Primeiro que começou o Canadá coroando a Vênus, né? Que foi pra mim podre a temporada dela. Você assistiu? Pra mim, imperdoável. Nossa. Não, e aí, que estreou o Canadá, né? Aí a Vênus, no meio da temporada, ela lembrou que ela é indígena, né? No meio não, faltam 3 episódios pra acabar. Aí ela queria ganhar por esse plot, provavelmente deram plot pra ela disso. Só que agora no Canadá, todo mundo se descobriu indígena também, né? Meu Deus! É, aí todo mundo dá, mas assim, agora tem as pessoas falando no começo, elas se identificando, elas fazendo tudo. Não podia dessa temporada sair alguém que represente ou coisa. Não a mulher que lembrou 3 episódios pra acabar, não fez nada demais e ganhou. Ah, mas aí se chegar um indígena maravilhoso na final, vão dizer, ah, não vai ganhar não, porque a Vênus já ganhou. Já ganhou, é. Você tá assistindo o Canadá? Tô. Maquila tudo, maravilhosa. E assim, né, Canadá em 2 episódios já tá melhor que Down Under em vários. Uhum. Meu, Down Canadá, lembro, o Edu voltou a bichinha de ouro, né? Amo, não é a bichinha normal, não é de ouro, né, dessa vez, né? Só a bichinha. Eu amo bichinha de ouro. Que salva uma pessoa do Boron. E aí eu tô torcendo pra Maquila, que é filha da vencedora da segunda temporada. Ah, Isis. Ah, sim. Não. É. É? Ela é filha, drag filha da Dice, porque ela, primeiro ela apareceu na segunda temporada no episódio do Makeover e ela foi a... Ah, sim, é verdade. É que você falou Isis, aí eu pensei na Isis do Down Under, que tem uma filha também, né, que é a Twinkzinha. Isso. Twinkzinha. E tivemos Cara T, né, menino, vencendo Miss Simpatia. Ah, é a única vencedora desse episódio. Mentira, gente, eu tô falando, eu gosto. Gosto da Karen e tal, mas realmente, como a gente torceu muito pra lavar... Poderia ser impecável a temporada. Foi 90%, não foi 100%. Pois é. Mas eu a vitória da... As únicas pessoas que podiam ser minha simpatia pra mim era ou a Charity ou a Lavoie. Era ou a Liu, né? Que? Ah, eu gosto da Liu. Ah, eu amo... Aquela, como é que chama aquela chata? Octavia? Não, a chata, a outra, que era... Ah, Xanon. Que era rival da Marmalade. Não! Quem é chata? Dita? Não, como é o nome dela, gente? Aquela que perdeu no. Que falou que fez tudo do primeiro episódio. Fez o a Chanel! É Chanel? A Chanel! A Chanel foi ótima, o pessoal sacaneia ela. Chanel ou Chanel? O pessoal sacaneia ela. Que o pessoal não. Sacaneia a Chanel, não sacaneia. Você fala assim, ai, porque com certeza quem vai ganhar é minha simpatia. A Mama Lady fala pra ela, você vai ganhar fato. E Mama Lady pode assinar um atestado de nunca ter sido feia nesse programa. Só fora de drag, né? Mas Mama Lady, se ela quiser ganhar dinheiro só vendendo as roupas dela, estamos comprando. Uhum. Gente, a roupa dela é de xilofone, de vinil. Nossa, maravilhoso. Não, ela foi impecável em todos os looks da temporada inteira, cara. Não, pra mim eu preferi daquele de tons pastéis que ela faz lá, meio David Bowie e tudo. Nossa, aquele pra mim é tudo. E Relisa, né? Tava na final também. Tava. Alguém tinha que ficar em quarto lugar. Viado, ela abando no Twitter nela. Ai, não, porque eu cheguei com a minha representatividade da ilha, com a minha representatividade negra. Eu sofri muito, sou muito batalhadora. E eu, mulher, cala a boca, pelo amor de Deus. Ah, mulher, você só ficou porque tinha gente pior que você pra sair. Os jurados falando, ah, é porque eu achava que você ia ser só uma menina mostrando o corpo, não sei o que, mas você me provou errado, muito doce, muito verdadeira, muito guerreira. Eu pensando assim, o quê? Vocês assistiram o mesmo programa? Eu gostei dos papos que a RuPaul teve com a Carmenina, né? Inclusive com a Release, eu acho bem bonitinho ela falando e tal. E, gente, achei muito fofo que já tinha visto o do Brasil, né? De mostrar as fotinhas das crianças, gente. Achei muito fofo delas fofinhas falando delas. É que a gente já tá acostumado, tá batido isso, né? Desde a temporada 1, né? Então... eu até pulo. Que horror! Mas achei umas queridas elas falando e tal. E aí... Como a Kyren fez uma piadinha no final do dela e depois todo mundo foi fazendo piadinha no final dos seus também. Menos a Relisa. Agora vamos combinar. Que música ruim, hein? Ah, eu gostei. Você gostou? Um tipo diferente de vencedora? Só gostei do rap da Marma, nossa rapper. Ah, assim, Eu tenho que dizer que eu achei o número em si, como um todo, divertido de ver. Ainda mais quando entraram as fracassadas, perdedoras. Achei o número foi ok, mas o refrão da música era podre. Porque você compara com a de Halloween, que era maravilhosa, você fala, gente, pelo amor de Deus. Que inclusive foi a minha música mais tocada, segunda música mais tocada no Spotify. Olha aí. Porque a RuPaul começa falando assim, vai ser uma música digna de Leona Lewis, de não sei quem, de Anitta, de Pedro Álvares Cabral. Aí, pô, aí chega aquela bosta. Empresa Álvaro de Cabral, eu amo tanto. Ai, mas muito bom, cara. Muito bom. O Zanon falou que agora é só que eu tenho que assistir a partir de 17, né? De janeiro. Vai mudar o palco em tudo, né, menino? Oh. Então tem que ver. Nossa, mas assim, eu tô com medo, porque a temporada passada americana foi tão boa que essa tem tudo pra ser uma grande bomba. Então a gente vai botar a Sassi bem na. Mas, menino, as duas últimas foram boas, a 15 e a 16. A 15 a gente gostou. Mas é igual o BBB 2021, que foi bom, né? A 15 a gente gostou da vencedora, mas a temporada em si foi uns episódios de 40 minutos e meio estranho, depois foi bem esquisita. No começo a gente não gostou, mas depois melhorou. Ah, depois nos quatro últimos com o último, né? Para. Viado, menino, a temporada 15 teve Sugar and Spice. Ah, é. Isso. Mas, menino, você viu novidade de Drag Race Brasil? Acabou as coisas, né? Acabou as. Fechou o elenco e tudo. Agora elas estão se preparando. Então já foi selecionadas as gatas. Adoro. Gata, então, acho que no começo do ano já estão indo lá gravar. E deve sair lá pro meio, final do ano. É. Se gravar já em fevereiro ali, acho que junho a gente pode ter um Drag Race Brasil bom. Porque geralmente o RuPaul demora um ano pra ficar pronta do RuPaul mesmo, né? Do Brasil vai ter que ser mais rápido, que eu acho que vai sair ano que vem, né? Mesmo. Ah, sim, até porque não teve esse ano, né? Exato. E vamos ver, você não tá ansioso pra ver a Organza fazendo seu comeback look na final? Porra! Pra poder passar o cetro, né? E nem a Aquarela passou na faixa, né? De Miss Simpatia? Achei engraçado, né, menino? Não teve coroa, né? Só o cetro. É, porque elas têm sempre os cabelão, né? Então geralmente não tem mais coroa, muitas vezes, né? Só no Corrida das Blogueiras. A coroa foi só, né? Na festinha teve. A Karen tava de coroa. Né? E não ganhou, né? Um ano de produtos da Anastasia Beverly Hills. Não, mas o povo do Makeover ganhou, né? Não falaram assim, produtos Anastasia pra todos. E ficou parecendo que era tipo assim, dois batons e é isso. Não ganha mais que a. Porque todos os outros, né? Um ano de Makeover Anastasia Beverly Hills, né? Até no, no All Stars. Até no Brasil, que não tem Anastasia. Ganharam já aqui. Realmente de Beverly Hills. Aqui vão ganhar produtos Patrícia Bravanel. Eu adoro! Boca Rosa, né? Anastasia Beverly Hills tem que ser a Boca Rosa ou Mari Maria. Eu amo. Agora que Mari tá bombando, né? Com reality. Ai, tudo pra mim. Tudo pra mim. Menino, tinha colocado aqui na pauta a Corrida das Blogueiras, mas a gente já falou, né? O episódio só sai amanhã, na terça. Já. Mas teve o lounge, né? O lounge das blogueiras. Que teve treta. Foi maravilhoso o lounge. Vini Freire sem argumento. Ai, gente, aquela. Do nada querendo lacrar em cima da Hillary, a Hillary querida. Pelo amor de Deus. É, Maísa querida. Né? Hillary maravilhosa, perfeita. Só lacre cinch. E aí eu. Já com aquela cara de cu, né? Não faz mais o nada, fica com a cara de bunda. A melhor amiga de Dakota, né? A grande fave do público não tá fazendo bosta nenhuma, nem no lounge, fica lá, só com aquela bosta daquela cara. Chata. Pelo menos Dakota não tá entregando nada, mas tá entregando entretenimento nas coisas. É só o que eu preciso, nada mais. Porque assim, Dakota e Paloma se vota, se xingam, estão lá, rindo, zoando. Pô, a gente chamou o jogo. Eu amei a hora que a Dakota fala assim: por que você tá atrás de mim? Você tá não sei o quê. E eu vou te falar uma coisa: eu adoro. Ai, eu queria que a final fosse Paloma e Dakota. Porra. Ai, será, amiga? Depois Dakota e Ju. Eu acho que pode ser Ju e Paloma. A Ju agora no plot lá, que ela... Ah, não, porque eu tenho dificuldade de abrir. Todo episódio agora é isso também. Velho. Todo ano. Bichinha. Todo episódio. Ela tem dificuldade de se abrir. Como é que eu sou serviço, pô? Menina, a pessoa é blogueira e tem dificuldade de falar? Não, ela não... Ela, tanto que quando ela grava sozinha, ela fala super bem. Ela tem dificuldade no grupo. É. Não, mas o coisa dela lá, o negócio dela foi muito bom lá. Foi. Nossa, ela falando do negócio de alho, foi o melhor. Sim, concordo. Menina, eu acho que Paloma foi melhor que Jade, não foi? Não sei porque Jade passou e ela não. Mas é aquele negócio, o bom é que todos os caminhos levam à eliminação da Vini Freire. Só se a Paloma deixou de fazer alguma coisa, né, na prova, né? Que ele fica falando. Todos os caminhos levam à eliminação da Vini Freire de qualquer jeito. Se o mundo é justo, a Vini Freire vai ser eliminada. Mas imagina, menina, ela vai. E aí parece que vai ter repescagem, né? Ela volta na repescagem. Ah, não, repescagem é tão broxa, tão broxol. Mas você não tá vendo que eles estão ganhando uma cartinha no final? Na eliminação? Não reparei. O Ego, quando assim foi eliminado, recebeu uma cartinha e a Luma também. E aí o povo tá transando que é. Tchau, ó. Beijo na alma. Todo mundo tá achando que é porque eles começam a rir, chorar. Aí o povo acha que pode ser repescagem. Essa é a terceira chance da segunda. A do Ego não tinha percebido, não, mas a da Luma eu achei que vai ser mesmo. O Ego começa a chorar muito na hora que ele recebe. Porque você pensa assim, você entra com a vantagem de voltar, né? Não gosto. Você vai ter repescagem numa. Podia ser uma temporada normal, aí que as pessoas foram eliminadas a primeira vez e volta, né? Agora, uma pessoa que já voltou, na segunda chance, vai ter a terceira. Exato. Não aceito. Não queremos. Ah, eu quero Vini Freire repescada aqui. Que ódio. Você é o maior hater da Vini Freire entre nós. Mas ela entretém, como você disse. Não, ela entretém, mas ela é muito chata. A cota bate na energia. Exato. Vontade de dar um suco na cara dela o tempo inteiro. Impressionante. Menino, tô vendo aqui que 5 canais a Disney vai tirar da TV, vai sair da TV paga, né, menino? Vai tirar o Disney Channel, Star Channel, Cine Canal, FX, Nat Geo e Baby TV. Porra, famosos, né? Canais assim, importantes. Disney Plus, Disney Channel acabando, né? Tadinho. Uhum. Nunca mais vamos ver a orelhinha do Mix. Ai. Triste. Menino, falar em Disney, você não quer que eu comente aqui Moana 2? Comenta, Moana 2. Que os pais do que eu vejo no lugar estão muito preocupados em saber. Claro, você vai que é uma cilada igual a Arca de Noé. Sim, menino, Moana 2, um grande hino LGBT também, né, que a Disney fez aí. Porque o problema agora é outro, né? No primeiro filme, Moana teve que devolver o coração lá da ilha, da mata. E aí, nesse filme, ela tem que resgatar a ilha que possibilita a comunicação entre os povos do oceano. E aí, o que que rola? Deus lá, que eu esqueci o nome. Sempre nessa ilha, todo mundo na ilha. É exatamente. A ilha, né? O personagem que bom, né? A ilha. Eu amo. Rafael Ilha. Rafael Ilha. O que acontece? Tem um deus do mal lá, que ele nem aparece no filme, então ele fica só e depois fica como vem aí da série. Que ele afundou essa ilha há muitos anos, e ele instituiu uma maldição que os povos do oceano de lugares diferentes não conseguem se ver, se encontrar, porque essa ilha era o ponto de encontro. Aí Moane, né, tá lá de volta na sua ilha, né, cuidando da irmãzinha e tal, a irmãzinha já tá pra caralho. E aí ela recebe essa missão dos ancestrais, que os ancestrais sempre falam assim, você tem que fazer isso, não sei o que, essa gata nunca pensa em dizer, eu tenho que fazer porra nenhuma, pau no seu cu. Ela vai e fala, vou fazer. Encontra a vovó, dá um abraço em vovó, tudo. E aí ela junta a sua entorragem, né? A entorragem de Moane é uma sapatão, construtora de barcos, fabulosa. Um viado muito fã do Maui, né? Do nosso querido Dwayne Johnson, que ele fica toda hora... Ai, mal e perfeito, gostoso, delícia, não sei o que, que vibração. E um velhinho que ela pega lá, agricultor, pra cuidar das plantinhas do barco. E aí o velhinho, coitado, fica sofrendo enquanto eles estão cantando a viagem inteira. O velhinho fala, quero descansar, me deixa em paz. E aí... Exausta a cantoria. Nossa, ele tá. E aí, Moana leva seu porco, seu frango, né? Sempre muito queridos, muito presentes. E eles partem nessa expedição... Que ó, o oceano é meu amigo, tudo, não sei o quê. Quando eles estão em alto mar, começa a dar umas merda foda, porque eles chegam em lugares em que o oceano não consegue mais ajudar Moane, né? Então, e aí, eles vão parar num lugar onde Maui tá sendo mantido prisioneiro. Tal qual Thor em Ragnarok, sabe? Tá ali penduradinho e tal. Ele tá sendo mantido pela outra semideusa lá. Que, entre aspas, é do mal, mas a gente descobre que ela também tá condenada pelo deus lá que afundou a ilha, a manter ele lá. E aí Moana vai parar do lado dessa vilã, que cantou uma música maravilhosa pra ela. Maui tá com os amigos novos LGBT de Moana, falaram, né? Falaram que é a melhor música do filme. É... Então, o que acontece? As músicas achei bem fracas, bem esquecíveis. Realmente, assim, comparando com o primeiro, elas estão bem aquém. A melhor música pra mim é a do Maui, com a Moana, que ele fez assim, Moana, vai, não se engana, não sei o que. Ele vai fazer várias riminhas. Eu vi dublado, né, gente? Então, não sei como são em inglês as músicas. E essa da menina, ela é meio easy, assim, a música e tal. É legalzinho, se você forçar, assim, mas, assim, comparado com as primeiras do primeiro Moana também, não chega tão a fundo, não. Mas é ok. Tanto que ela ajuda a Moana nesse ponto e tal. E aí, depois que Moana reencontra Maui, o filme ganha um ritmozinho mais legal, assim. Porque aí, eles começam a ir na missão da ilha. E o que acontece? Uma pessoa, um terrestre, tem que pisar na ilha pra desencantar o negócio, né? Pra trazer a ilha de volta e tal. E eles não conseguem, porque o Maui tem que puxar a ilha com uma âncora. E eles têm que chegar perto da ilha pra poder pisar. Só que o deus lá fica mandando raios e trovões e tal, um monte de coisa. Aí Moana tem a grande ideia, enquanto o Maui tá lá, né, se estrebuchando todo no céu, virando gavião, virando tubarão, não sei o quê. Moana mergulha e pisa na ilha com a mão. Então, e aí... Adoro! Só que aí nessa confusão, spoiler, hein, gente, pula 10 segundos aí. Moana morre quando ela mergulha na ilha. É, viado. E aí a gente tem o grande velório de Moana, todos os Vingadores vão, mentira. Chega os ancestrais, começam a dançar, fazer uma coisinha lá bonitinha, né? Ancestral. Aue, Maui. Isso, é bem isso. E aí Moana volta à vida, tal, com a Superman. Gente, fizeram a dança da chuva pra Moana voltar. É isso. E aí ficou tudo bem de novo. No fim, a vilã, que não era vilã, encontra esse homem que vai ser o vilão de verdade, e ele fala assim... Agora que o bicho vai pegar mesmo, estamos só começando, vem aí a série. Mas esse era a série, no caso. É, mas parece que vai ter outra, né? Vai? Eu acho que eles não pegaram agora, tudo que seria a série. Vai fazer agora o Moana 3. Então, porque eu acho que eles... É, pode ser. Porque eu acho que eles não pegaram tudo que seria a série. Porque você vê uns pontos do filme de costura, tipo essas cenas do mal e preso, rodando e tal. Você vê muito que seria fim de episódio, sabe? Toda hora que aparece ele é meio tipo, vem aí. E aí eu acho que eles não pegaram tudo que seria o fim da série mesmo, então aproveitaram até onde daria um ponto de corte pro filme, e devem guardar esse outro material pra depois. Ainda mais porque teve fez um bucetilhão de dinheiros, né? Claro que vai ter. Exato, mais. E assim, foi um investimento baixo, que é um filme ok, né, não ofende nem nada, como eu disse, comparado com o primeiro, eu acho que ele é bem esquecível, mas já que eles ganharam essa caralhada aí, eles vão fazer mais um monte de filme meio sem muito conteúdo, e é isso. As crianças vão... Os bichos estão muito bem. O franguinho, o porquinho. O Maui uma hora fala, meu lanchinho com bacon, bacon com não sei o quê. Tipo, fica toda hora. Inclusive, estou pedindo uma comida aqui enquanto a gente fala de bacon e lanche, meu lanchinho. Tá pedindo para ser comida? Uma jantinha. Jantou, hein? Ainda não, amiga. Nunca antes de você. Daqui a pouco eu vou, hein? Não pode. Posso, sim. Tenho fome. Mas aí esse é o gancho, então. Pra ter ou a série ou um novo filme. É, eu acho que... teve. Menino, menos do que eu queria. Porque assim, eu acho Moana um filme muito bonito, né? A água de Moana é muito bonita. Tá? Então eu tava nessa... Só que eu acho que ele acaba ficando meio blend, assim, no meio. Eu fico reclamando da animação. Não, a animação tá ok, só que eu acho que o primeiro é tão caprichado tudo, você vê uma sequência assim muito grandiosa. O cabelo dela maravilhoso, né? É, e esse é meio tipo, ah tá, mas é aquilo, né? A gente não pode... Pelo menos ele é muito curto, então não reclamo disso, né? Foi realmente, passou rápido. Mas eu... Competente. Não, acho que não rouba a cena. Poxa vida. Mas valeu, Taída. Eu fui de graça, né? Então fica que valeu. Cinema valeu, Júlio. De grátis? Foi na Polônia. Mas os LGBT são ótimos. O homem que fica elogiando Maui, ele é assim, uma delícia. Quando tiver live action, quero ver quem vamos calar. Adoro LGBT. O Maui é bicha? Não, fã do Maui. É um moço da aldeia da Moana que vai com ela. Agora que ela tem a nova entourage dela, né? Porque The Rock não pode ser bicha. É o Moni, esse moço. Ele é bem bonito. O The Rock vai ser o Maui, né? Quem? O The Rock vai ser, né? É só a menina que não vai ser a Moana, né? Ah, vai mudar? Vai ser uma outra menina, a Moana. Ué, gente. Ah, no live action, né? É. Sim, porque a Wii tem 45 anos, né, amigo? Não, mas, mas chamaram ela pra ser, ela que recusou. Olhei. Então, que ela sabe. Auli Mauen. Hit. Ah, eu amo a Aulizinha, mas ela é tão bonita. Mesmo dublada, eu gosto da voz. A voz dela é muito boa. Que é da Anne Gabrielle, né? Todo. Sim, maravilhosa também. A grande princesa Disney. Grande princesa Disney, Anne Gabrielle. Foi entrevistada lá pra empresa, né? No podcast da firma. Mas seguindo aqui, então, vamos falar. No caso, eu vou falar, né? Que eu vi a nova série do Showtime, né? The Agency. Com um elenco de milhões, menino. Michael Fassbender, Richard Gere. Também temos Bernard, de Westworld, né? Tem aquela a Vulciane, que era do Animais Fantásticos, no primeiro filme, né? Tem, gente. Tina? Era Tina, Tina Estrada. Aham, né? E... Adoro a Vulciane, era a protagonista do filme. Que sumiu no segundo e no terceiro, né? Ah, mas aí fazer o quê, né? Protagonista de novela. Que brigou com o Jack, aí, né? Ah, que... Né? O que que acontece? Essa série aí, minissérie, ela é baseada numa série francesa, né? O The Bureau. E vai mostrar, obviamente, a CIA e seus mecanismos. Cantora? Só que a gente tá vendo... Quê? A cantora CIA? Não, essa tá no porão da Beyoncé. Ah. E aí, menino, ela... O Michael Fassbender é um agente de campo muito experiente, que tá numa missão na... Agora esqueci, acho que no Quênia. Ele passou anos infiltrado lá no Quênia e ele é chamado de volta para os Estados Unidos. E aí, ele nesse meio tempo, ele se envolveu com uma professora de lá, da universidade que ele estava escondido. E ele tem que terminar esse relacionamento, né, para poder voltar para Londres, que é onde é a base que ele fica. E aí, chega lá, ele está sendo vigiado o tempo inteiro, o pessoal está seguindo ele, tem rastreador no carro, tem escuta no apartamento, para saber se ele não se corrompeu, né, durante a missão. E aí, ao mesmo tempo, tá rolando um plot na Bielorrússia, que um dos contatos da CIA, não a cantora, foi pego pela polícia de lá e aparentemente abriu o bico, contou sobre operações. Então fica meio uma questão assim de paranoia. E aí, o Fassbender, ele tá apaixonado pela mulher lá, que ele deixou no Quênia. Ele liga pra ela, ele compra um celular desses descartáveis, liga pra ela pra saber onde ela tá e tal. Aí ela pergunta se ele tá na nova faculdade que ele falou. Aí ele fala assim, pô, cara, nem tô em Londres, vim ver minha filha. Ela fala assim, então, coincidência, tô em Londres. E aí, viado, ele não resiste, vai lá ver a mulher, transa com a mulher, vai falar nisso, aliás, a mulher belíssima. Belíssima, muito belíssima, né? Vou até procurando a foto dela aqui pra ver se tem. Ela é muito, muito belíssima. E aí, ao mesmo tempo, a gente tá vendo essa personagem da Tina Estrada falando assim, ah, porque o agente, quando volta, fica sendo seguido, porque a gente não sabe se ele se corrompeu, pra que ele cedeu. E uma das coisas mais fortes que existem é o amor. E aí, mostra lá o Fassbender transando com a mulher, né? Ou seja, ele pode botar tudo a perder, porque ele se apaixonou realmente pela mulher. Mas eu também me apaixonaria também por essa mulher belíssima. Eu não achei a foto dela sozinha. Nossa, mas te impactou mesmo, hein? Menino, eu achei que eu ia achar essa série um saco. Até porque ela tem uma hora de piloto, né? Falei, cara, eu vou odiar essa série com todas as minhas forças. E quando terminou o episódio, eu tava engajado. Engajadíssimo pra ver o próximo episódio. Não tem uma foto dela toda, mas eu tenho uma foto aqui do pôster. Eu achei ela muito belíssima, essa moça. Essa moça aqui, óbvio que só tem homens e ela, né? Não à toa o Fassbender ficou apaixonado por ela. Ela é muito gata. Nossa, mano. Você já não achou ela belíssima? Belíssima, não sei quem é. A única mulher, gente. É Judy Turner Smith, o nome dela. Ah, famosa? Famosa, famosa. Deixa eu ver se tem a foto dela. Judy Turner Smith. Belíssima demais, belíssima, gente. Pelo amor de Deus. Muito bonito. O que ela fez na vida dela? Nada, quase. Fez Queen and Slim e After Young. Por acaso, eu vi esses dois filmes. Bom, mas são filmes pequenininhos. Ela fez Acolyte. Fez Sex Education, gente. Papel de Deus. Porra. Papéis muito... Era Deus que falava com o Eric. Exatamente. Eu sei porque eu vi a temporada de Sex Education recentemente, né? Verdade, terminou ontem. Ai, meu pai do céu. Mas vamos falar então aqui então de Irracional, né? Outra minissérie aí. Minissérie da Netflix agora, com Colman Domingo, né? Que eu acabei de ver um filme dele ontem, que foi o Sing Sing, achei ele maravilhoso, perfeito, incrível, né? E essa também foi outra que me pegou. Porque eu tinha visto o trailer e tinha falado assim: tá bom, né, gente? Vai ser qualquer coisa. Mas quando eu terminei o primeiro episódio, eu estava investido na história. Confesso. Né? Tava bem investido na história. E eu tô vindo de várias séries muito ruins, né? Sutura, Segundas Intenções. Então, pegar uma série um pouquinho melhor, assim, me deu um gás, né? Fiquei realmente animado. E aí, do que é essa série, né, menino? O Colman Domingo, ele é um apresentador de TV, escritor, ele é um cara que tá na televisão sempre, né? Ele, inclusive, tá cobrindo férias, né, na CNN. E aí, ele é um cara separado e tal. Ele vai pra uma cabana, né, em Poconos, pra poder começar a escrever o novo livro dele. E aí, obviamente, é uma cabana afastada de tudo e tal, não sei o quê. E lá ele acaba vendo um vizinho, um cara branco, mas eles em nenhum momento eles trocam o nome, né? Só fica aquela coisa assim: ah, já te vi na televisão, tal, você tem muitas opiniões, né, e tal, não sei o quê. E aí falta a luz na cabana dele e ele decide ir, tipo, pedir ajuda ali, pedir combustível pra ele. E quando ele chega lá, a casa tá arrombada e o cara está fatiado em vários pedaços. E aí ele, tipo, ele vê isso. Quando ele vai tentar sair, ele acaba sendo perseguido pela galera que fez o serviço. E aí ele foge e tal, não sei o que. Ele cai, consegue se escapar. E aí ele vai falar pra polícia, né? Ele faz a revelação pra polícia. Ele fala: pô, aconteceu isso aqui, testemunhei isso aqui, vi isso aqui. Só que quando ele e a polícia chegam no local, tá tudo limpo, como se nada tivesse acontecido. E aí, obviamente, a polícia começa a desconfiar dele, porque ele é um cara negro e tal, não sei o que, nananana. E aí ele volta pra casa dele, vê que a casa dele também foi arrombada, que tinha um rastreador no carro dele. E aí a gente descobre que o tal cara em questão que tava lá na cabana, que foi desmembrado, ele é chefe de um movimento... Supremacista branco. Supremacista branco, né? Ele é o líder dessa seita, dessa coisa. E aí, cara, ele começa a ser perseguido, né, pelas pessoas. E é até onde vai o primeiro episódio, né? Ele começando a ser perseguido. E o relógio do morto aparece no carro dele. E ele tentando descobrir o que aconteceu, o que é. E eu fiquei muito entretido, confesso. Maravilhoso. Ele levando a esposa e o filho pra passear. A esposa dizendo que achei que eram os papéis do divórcio. E ele, às vezes, achou melhor ou pior. Que fosse um... Exato. A gente sendo perseguida. Então. E morto, né? E o filho super de boa, eu vou ali. Traz meu videogame. Exato. Traz meu videogame que esqueci no carro. Né? Uma loucura. Mas você, Leozinho, o que você deixou desse piloto? Que eu sei que não é muito a sua vibe esse tipo de série. Menino, então, eu senti falta de... Pensando em uma série que tinha uma premissa parecida, né? Dessa coisa de jogarem tudo... em cima do protagonista, Comissária Belba. Uhum. Eu senti falta de ter algo diferente que me fisgasse. Porque assim, Comissária Belba, a gente tinha um negócio que ela acordava ali com um cara já morto, né? E ela não lembrava muito bem o que tinha acontecido. Tinha aqueles flashbacks, aquelas conversas com ele e tal. E essa série eu achei ela muito básica. É realmente só ele vendo que tá caindo tudo pra cima deles, bem sem saber o que fazer, pelo menos nesse primeiro, né? Não tem muito um gancho do tipo, ó, além dessa premissa básica de a coisa que tá acima dele, tem isso aqui também, sabe? Eu fiquei na expectativa de ter algo assim que fisgasse mais. Eu vou te dizer um negócio, menino. Se eu fosse ele, eu só tinha fingido que nada tinha acontecido. Falei, poxa, me enganei, menino. É isso, me enganei. Desculpa aí. Você tava doidão. É, vou viver minha vida. Tinha fumado as maconhas. Tava loucaço, né? Ai, meu pai do céu, cara. Mas eu vou assistir mais, né? São 8 episódios, vou assistir mais alguns pra ver no que deságua essa beleza aí. Vou seguir. Agora, uma que eu vi toura logo, né? Que são 6 episódios, minissérie que tá sendo aclamadíssima aí. Cena, né? Cena aclamadíssima. Apesar que as notas aí, né? Adoro. Eu amo esse efeito sonoro que ele faz, burn, aí ele toca a marcha, ele bate o freio, vira o volante, ai, tudo. As notas do Rotten Tomatoes, dos meninos aí, os que sabe, né, os críticos, é 50%, né, só aí que eles avaliaram a série. E o público tá com 80, quase 90. Ah, gente, crítico eu só vi... chupa o saco da série gringa, né, então... Eu vi de ontem pra hoje, né, a série toda. Sou um grande apreciador da Fórmula 1, né, gosto muito do esporte. Mas desde já tenho que dizer que tenho um grande distanciamento, porque não tenho nenhum tipo de apego emocional com Ayrton Senna. Meus pais não eram de, ah, vou ver a corrida do Senna e tal, meu peru. Até porque quando o Senna morreu em 94, eu tinha 7 anos, então não acompanhava. Eu tenho outros pilotos da Fórmula 1 que tenho muito mais apego do que o Senna. Mas já conheço que ele foi um grande esportista, um marco para o esporte, um dos maiores que existem e que vão para sempre existir, mas não tenho esse apego. Então vim para a série sem esse negócio que eu tava vendo muita gente no Twitter. Ai, nossa, choro todo episódio, nossa, que emoção. Ai, esse episódio 3 aqui, nossa, acabou comigo, impossível não chorar. E, gente, vamos fazer um tratamento que vocês estão precisando, tá? Ai, menino, vi 2 episódios e não tem nada de chorar. Não sei o que esse povo tá chorando. É uma série, assim... Ultra Chapa Branca, né, que é para mostrar a vida e obra do Senna, é uma série que foi autorizada, produzida pela família do Senna. Então, ela é muito chapa branca, mostra só o melhor dele, né? E assim, gente, para mim, não sei se Anão que viu esses 2 episódios, se foi esse sentimento que ele teve, mas eu, né, num todo, mas desde o começo eu tive esse sentimento de que ele é um cara, foi um cara super privilegiado, rico, que teve o papai para bancar ele. E sempre querem botar ele como essa pessoa que, nossa, lutou muito, que foi, tipo, ai, nossa, barra. Inclusive, no último episódio, tem um vídeo do Senna real falando, ah, não, o discurso do Partido Novo. Não, porque não importa se você é rico, se você é pobre, de onde você saiu, se você acreditar muito e trabalhar muito, você vai conseguir, você vai realizar. E eu, ah, vai tomar no seu cu, né? Pelo amor de Deus. E sinto... O personagem, né, analisando como obra ficção, em alguns momentos até um tanto quanto mimado pra fazer o que ele quer. Que eu quero fazer isso, eu quero ficar aqui em Londres, né? E assim, a parte técnica da série, acho que pra mim é um espetáculo muito bem feito. Os carros, as pistas, eu acho muito foda. Toda a parte técnica, eu gostei muito. Achei muito, muito bem feito de verdade. Mas como história, como trama... Cara, me pegou muito pouco, muito pouco, muito pouco. Ainda achei muito ruim aquela personagem da Kai Scodelario, né, que eles inventaram pra poder ser esse elo da gente com o Ayrton, né? A nossa Gil Grigio, né, do Senna. A nossa Gil Grigio do automobilismo, né, achei a personagem muito ruim também, né, e aí botaram lá a Kai Scodelario pra... Nossa, ela fala português, hein, gente, olha como ela fala português, parte brasileira, hein. Uau. Mas, assim, eu achei a série medíocre. Acho que, tecnicamente, ela é impecável, mas o Gabriel, o menino lá, a Leone, também tá bem. Mas, no geral, eu acho uma série mediana. Muito mediana, de verdade. Muito, muito mediana. Amiga, eu acho que você... Amiga, eu acho que você tá sendo amarga. Agora o jogo virou, porque você sempre chama de amarga, agora é minha vez. De falar, não acho nada disso que tá falando. Assim, eu tive a impressão, porque eu fui assim, eu não conheço, eu sei do que o Senna foi, tudo, né? Como é aquilo lá, né? Você lembra sempre do dia onde você estava quando o Senna morreu. Foi um marco, acho que na vida de todo brasileiro, né? A gente tinha o quê? 6, 7 anos? Foi em 94, né? É isso, eu não lembro. É, eu tinha 7 anos, eu lembro que eu tava na sala de casa, eu e meu irmão, e meu pai contou, meu avô, alguma coisa assim pra gente. Que ele tinha morrido. Mas eu achei isso, assim, a parte técnica, como você falou, maravilhosa. Não tenho nada de reclamar. É muito legal, muito empolgante você ver ele correndo. E aí é meio que a visão dele dentro do carro. E aí, como é a parte técnica... Meu, muito legal, eu achei, assim. Eu não sou de acompanhar a corrida, porque eu acho uma chatice, né? Porque é um negócio correndo lá em círculo e dando volta, né? Mas tem fãs, né? Quem sou eu? Quem somos nós pra julgar? Mas tudo bem. Mas achei, assim, achei bem legal o jeito que é mostrado, mas eu não acho que é tipo, como você disse, medíocre, que mostra que, assim, ele é privilegiado sim, dá pra ver. Ele tem o pai que tem dinheiro, que ele conseguiu ir. Também, assim, né? É um esporte que não tem como o cara pobre jogar, né? É esporte de burguês. É esporte de burguês. É igual tênis, é igual essas coisas. Então, não tem como mostrar um pobre fudido. E é o cara que foi, assim... Eu acho que eles aumentam um pouco na série, porque falam como se fosse... Se ele fosse um grande gênio, tinha um hiperfoco no carro, né? Que é mas pior que ele é. Mas assim, ele foi um miserável. É? Então, filho, sim, então, ele foi um gênio miserável. Não, então, pra mim, assim, tipo assim, a parte que ele tá no silêncio, aí ele tá ouvindo o motor do carro, que ele tem que trocar a marcha do... Meu, aquilo pra mim eu achei muito bom. Eu achei que ele é meio que inventado. Pode ser que até um pouco aumentado as coisas. Não, é bem aumentado, porque sim. É assim, é você morreu, Zanon, e a sua família vai fazer um filme pra homenagear a sua vida. É a sua família que tá fazendo. Uhum. Não é uma pessoa que te odeia, não é uma pessoa de fora que não te conhece. Sim. É a sua família. Mas assim, os caras lá de fora também fazem, todo mundo paga o pau, né? Então por que a gente não pode fazer dos nossos também, né? E eu, assim, acho que eu acho, particularmente, todas essas biografias em que tem pessoas que conhecem você, ou que gostavam de você, ou a sua família, ruins. Vi o filme da Whitney, vi o filme do Bob Marley, vídeo filme do Bohemian Rhapsody lá do Queen, entendeu? Eu acho que todos eles são... Salvo, vou salvar o Rocketman, porque o Elton John deixou falar mal dele, né? O Elton John deixou falar mal dele, falar que ele era um fudido do caralho. Uhum. Mas, no geral, existe, assim, uma predileção por mostrar o seu lado bacana. Ah, é normal, né, menino? Então, assim, eu acho que pelo que tá... Assim, eu vi dois episódios, não vi mais, né? Eu gostei, eu fiquei empolgado, assim, de ficar vendo, de conhecer mais a história. Porque, assim, eu nem imaginava que o Senna era casado. Ele era casado lá. Foi e casado. Depois separou. E eu acho até, assim, um pouco... Foi mimado, casado com tá, Raíssa. Mas, é. Mimado e tal. Mas, assim, ele tava no direito dele de querer correr. E o pai dele e a mulher dele não queria. Aí, pô, o problema é, como diria minha médica, o problema é tipo 2. Não era o problema dele, era o problema dos outros. Então, assim, ele queria, ele foi atrás do sonho dele. E eu acho que é muito bom do jeito que tá mostrado, de tal, do que como ele se fudeu no começo, porque ele era brasileiro, porque ele fala um pouco dessa parte dos latinos sul-americanos, né? De não ter esse privilégio da primeira, do corrida lá do kart dele, que o cara desclassificou. Aí depois o outro para a corrida, e aí valeu a corrida anterior. Então, assim, eu gosto dessas pequenas coisas que mostram a parte que, assim. Ah, o cara é privilegiado, branco, não sei o quê. Mas, assim, de uma visão de mundo, ele era um fudido. Ele era privilegiado aqui pra gente. Pro resto do mundo, não. Então, assim, eu gosto de ver também essa visão de ver. E eu tô super interessado em continuar a série, que eu não tive tempo de ver mais. Mas eu, até porque eu episódio de 15 horas, né? Realmente. É, numa hora. Ainda bem que são 6, né? E eu acho que até demorou demais de ter uma série dele, né? Faz 30 anos que o cara morreu. Agora que vão fazer uma série do Sam. É, teve documentários, né? Teve mas uma série assim... Assim, aí logo logo vai ter um do Pelé. Eu acho que do Pelé tem, não tem? Filme, é o melhor tem um filme do Pelé, né? Não, tem um filme, mas assim, logo vão fazer uma série, tipo... Fazer esses grandes nomes, né? Da Hebe, do Silvio Santos, já tem uns 8 filmes, né? Já. Agora a Mona que faz a Xuxa, viado. É, assim, é perturbador o quanto ela é igual. É, não vi ainda. Ela não apareceu. Ela aparece no finalzinho do episódio 3, e aí o episódio 4 é todo dedicado a esse grande romance de Xuxa e Ayrton. Né? Dizem que o Ayrton foi o grande amor da vida da Xuxa, né? Foi, sim. Então, mas não sabemos, né? Não, não moramos lá. E a Adriane Galisteu? A Xuxa tá viva, ela pode dizer. A Xuxa tá viva. Mas ela fala que foi um grande fanfic. Ah, é? Ela falou no documentário dela que a Marlene mandou mentir que tinha um grande fé e ela só era amiga dele. Não... Porque tem o boato de que o Senna era viado. Então, ela não fala com todas as vezes, mas ela fala assim, a Marlene quis que a gente fosse um grande casal, um grande não sei o quê, e a gente nunca teve nada no documentário dela. Tem esse rumor de que ele era de chão na zona. Exato. Né? Mas e a Adriane, aparece 2 minutos? Porra, viado, a Adriane, ela aparece acho que é 1 minuto e 50 na série inteira. Gente, e ela que tava no último ano dele, né? Da vida dele, era ela, né? Sim, ela foi a última namorada dele, né? Quando ele morreu, ele ia encontrar com ela no dia seguinte. Mas também tava com ela. Inclusive, tem várias cenas. Inclusive, tem várias cenas na série, no episódio dele com a Xuxa, que eles replicam coisas que o Senna fez com a Galisteu. Nossa. E na série eles botam que é a Xuxa. É aquela safada, aquela irmã dele que deve ter dado pitaco. Não gosta que a mulher. Exato. E ela é a Camila Márdila, né, no, na série. Eu gosto tanto da Camila Márdila, acho ela ótima. Ai, gente, mas assim, outra coisa que eu preciso comentar. Gabriel Leone está torando de gostoso nessa série. Ficou com o peito peludo pra ficar igual o Senna, com o peito peludo. Nossa senhora, queria muito. Nunca vou ter essa chance, mas fica aí. Jogou pro universo, né, quem sabe. Vai um dia, vai que um dia, né, amiga? Vai que acontece. Não é, menino, ele não tá fazendo nada, entra no Grindr. Que... Make a wish. Make a wish, né, menino? É isso. Mas sabe que eu só vi o primeiro, né? E aí eu tava pronto pra elogiar uma coisa que, pelo que você tá falando, então não rolou. Que é, eu achei que eles não endeusaram completamente o Ayrton Senna. Então, assim, esse lado dele mais arrogante, mais mimadinho, de querer bater pé, porque, ah, e o carro, não sei o que, né? Assim, eu falei, ah, que bom que eles estão mostrando um lado negativo, de certa forma, né? Porque por mais que ele fosse, ah, o grande campeão, não sei o que, a pessoa tem que ter defeito. Mas aí se a série vai seguir um caminho que ele era assim, mas tava certo, porque era o grande talento, aí talvez, né, o que eu ia dizer. Mas assim, até onde eu vi, só mostra assim, ele bate o pé, os caras enchem o saco, falam, ah, mimado, não sei o que, mas no final, ah, ele sempre esteve certo. Isso, mimado, porém, era o talento falando. Porém, com consciência, entendi, né? Exato. Agora, um negócio que eu pensei assim, tipo, até diferente do Sassi, eu tenho uma memória maior dessa coisa da morte dele, do impacto nas pessoas e tal. Eu, particularmente, não tive, né? Não assisti a Fórmula 1 nem. Mas eu lembro da comoção. Só que eu acho que a série... Ah, não, comoção eu lembro. Então. Só que eu acho que a série... Digamos assim, uma pessoa que não viveu no Brasil vai assistir essa série, ou uma pessoa mais nova que assiste, eu acho que o primeiro episódio, pelo menos, ele falha um pouco pra me apresentar uma narrativa que faria sentido mesmo sem você saber quem ele é. Então, por exemplo, jogam uns personagens ali, que é a galera, né, da vida real, os rivalzinhos dele e tudo, en passant. Ah, isso aqui é o fulano de tal país, ah, foi. Tipo, então vai super apressado esse começo. Disso, né? Na série inteira tem muito pois disso. Pois é. Na cena aparece o crédito, fulano de tal, não sei o quê. Ah, eu já isso. Gosto disso. Porque parece eu não sei que é assim, pra quem sabe... Então, mas parece muito que é assim. Tô jogando só pra quem sabe falar, olha o fulano e tal, tipo... Pra quem não sabe, é meio que... Eu gosto de, pelo menos, você me apresenta o personagem sem falar o nome. É um jeito diferente. Então, mas tem personagem que aparece só pra aparecer. Não tem função depois no episódio. É, porque tem, tipo, um assim... Ah, jornalista de tal coisa. Não sei o quê. Fulaninho, né? Giovanna Gris, jornalista da Maneiro do Parque. É, essa não apresenta porque não existe, né? Aí ela só existe mesmo. Ah, não existe também? Inventaram outra jornalista? Sim, a personagem que ela escolheu era inventada. Gente, o que eles têm? Que ele quer sempre inventar uma grande jornalista que não existe numa série geográfica. Caralho, Brasil, eu tô aqui tentando defender vocês, lutando contra as duas amargas aqui, vocês não me ajudam. Que as duas amargas, amiga? Eu só tô falando que eu achei a série mediana. Não, mas eu realmente achei a série mediana como obra de ficção, entendeu? Como obra de ficção, achei uma série mediana. Pra mim, eu dei tanto que eu dei nota 6 na temporada inteira. Acho uma série ok, beleza. Tá bom, entendeu? Ah, amigo, nota 6 é um filme que você gosta bastante. É, não. E a parte técnica é excelente. O Gabriel Leone também tá bem. Mas eu não gosto de... O personagem não é simpático pra mim, entendeu? Sendo um personagem da vida real. É como eu disse, eu não tenho. Porque se você entrar lá no banco de série, vai ver a galera... Ai, morri, chorei, ai, meu coração foi junto. Ai, não, nota 10. Aí eu acho que já é forçando. Gente. Então, mas aí eu acho que essa galera que morre e chora com tudo, a série acaba acertando com eles porque, tipo, aquilo. Por cada corridinha, cada pessoinha que tava envolvida, puxa uma memória afetiva da pessoa de que, ah, eu lembro. Mesmo que não lembre, esteja inventando, sabe? Ó, é que o lembro da corrida tal contra o fulano. Ó. Trazendo aqui palavras aqui de Camus Barbieri. Uma coisa péssima de cena é essa repórter onipresente Bugu da Caixa Codelário. Um erro. Nossa reviewer oficial. Ainda bem que a Nath vai estar ouvindo isso aqui e vai me defender. Vai falar que eu tô certo e vocês estão errados. Mas, amiga, a gente já conversou no grupo hoje sobre isso, já. É, eu não sei. Não consegui ver, menino. A gente conversou no grupo sobre isso. Sobre essa parte, né? Até o Bruno falou da relação que ele tinha, que os pais dele vinham às corridas do Senna. Então ele se lembra. Aí ele jogou assim: ah, porque eu me lembro muito. Eu falei, Mona, eu que nasci em 86 não me lembro direito, imagina você que nasceu depois. Ele nasceu o quê? 90, 89, alguma coisa assim, menino. Você tinha 2 anos, para de ser louco. Entendeu? Porque é o que eu disse, o meu pai, eu lembro que meu pai via corrida, mas meu pai não era aficionado por corrida. Não era uma coisa que ele acompanhava toda semana. Não é uma coisa que eu faço, de parar o meu fim de semana para ver todos os treinos, para ver toda a corrida, para ver as notícias, acompanhar o que tá acontecendo, entendeu? Era então, mas boa. Fórmula 1 dessa época tinha um negócio que era assim, eu que também não via, sabia por osmose, porque você ligava a TV no fim de semana, tava passando Fórmula 1, tava passando coisa de Fórmula 1 sem você querer ver. É, foi Fórmula 1 era bem inteiro. Pois é. Aliás, Galvão Bueno, o maior sidekick de Ayrton Senna nessa série, né? Gente, só Galvão Bueno era o grande conselheiro, né? O grilo falante do Ayrton. Exatamente. Mas eu achei que ficou ruim o Gabriel Luchado de Galvão Bueno, não gostei, não. Achei todo mundo é Gabriel, você sabe? É. Achei que ficou esquisito, assim. É bom que ele faz a voz do Galvão, né? Ele sabe imitar a voz do Galvão. Mas, sei lá, achei estranho, né? Mas maior culpicha de... Que realmente o Galvão foi um dos grandes amigos do Senna, né? O Galvão fala com muito carinho do Senna até hoje. Mas, assim, que bom que tá todo mundo gostando, gente. Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo, então tá tudo bem. É que você está errado. Eu estou certo no que me der, no que me provém de direito. Você não gostou do filme da Lindsay Lohan? Então fica um pra cada um. A bomba? Uma bomba daquela, né? Ainda... Obrigado, Léo. Não tem ninguém do meu lado, mas eu não preciso que fique do meu lado. Não preciso. Quem tá comigo não dorme, né? É isso. E, gente, eu não falei que a série é ruim, não. Eu falei que a série é mediana, entendeu? Mediana. É porque hoje é ou é incrível ou um lixo. Eu só falei que a série é mediana. Owen? É isso. Quê? Owen, você falou. Hoje é ou incrível. É, exatamente. Ou incrível ou é tédio. Mas é tédio. Eu só achei mediana. Só achei mediana. Mas, vamos entrar então aqui no nosso bloquinho final, né? Já? O programa vai ser menor. Sim, esse programa é menor, gente. Semana de CCXP, a gente tem que agilizar, né? Vamos falar então de Sweethearts, né? Novo filme aí do Max, com o Kirna Shepa, né? Essa grande atriz aí. Grande agente. Grande agente. Mas eu tenho que dizer que eu achei esse filme gostosinho demais de ver. Também achei. Achei muito gostosinho e achei legal que ele não foi pro que a gente tava esperando que ia acontecer. Uhum. Né? Ele conseguiu subverter. E temos a Anon do Antigo Testamento, né? Nesse filme também. Temos a Anon do Antigo Testamento nesse filme. Mas conta pra gente, Léo, do que se trata Sweethearts? Amigo, Sweethearts fala aí sobre dois amigos de escola, né? Que é a nossa querida Kirna... Como que é o nome da gatinha, gente? Eu lembro que ele é Ben. Ela é... peraí. Ela é... Gente, é bom que aparece aqui elenco. Actress, actor... Ela é actress. Ela é actress. Actress? Oxi. Jamie, nome da querida. Jamie e Ben, eles estão na faculdade juntos, né? E eles ainda namoram os seus respectivos do colégio. Então, a Jamie namora o Simon. Exato, Sweethearts. Jamie namora o Simon, que é um menino meio jock, assim, né? Jogadorzão, também tá na faculdade, mas tá em Harvard. E o Ben namora a Claire, que é uma menina que ainda tá no high school, super cheerleader zona, popular zona e tal. E aí eles são muito... Passam por umas situações meio estranhas, né, com esses namoros deles, porque ela fica fazendo telesexo com o garoto. Nossa. Enquanto tá se arrumando pra escola. Né? Exato, não tá fazendo porra nenhuma, tá só... Ah, vai, querido, goza. E ele fica o tempo inteiro sendo alugado por ela. Foi mal, deu uma tossida aqui. E aí ele fica sendo alugado por ela lá, e vou ter que cantar o hino nacional, nem sei que música é essa, não sei a letra, não sei o que, que ela é toda fútil, né? E aí ele fica perdendo as aulas dele por conta da gatinha. Exato. E aí depois de se meter numa confusão muito louca com por conta desse plot do namorado, né? Que Jamie vai atender a ligação dele, vai mandar uma nude, entra num quarto de uma festa. Ah, eu encontra amo. Um homem com peru pra fora que mija nela. Uma loucura, assim. Ela vira pra Ben e fala: vamos ter que resolver essa situação e terminar com os respectivos nais de ação de graças, né? E aí é bom que, assim, por conta do carro dele que o roommate dele usa, né? Porque o roommate usa tudo dele sem pedir permissão, expulsa ele do quarto da pura festa, porque ele não põe limites nas pessoas. Eles acabam chegando mais tarde na cidade natal deles e tudo vira uma grande confusão, né? Porque eles têm que recrutar o amigo gay deles, Palmer, né? Que é o nosso querido aí, que a gay que tá morando em Paris e tal, e aí tá voltando pra cidade pra sair do armário pra todo mundo, sendo que todo mundo já sabia. Que eles moram Palmer... em Ohio, né? Isso. Como Glee. Tá o Glee. E aí Palmer tem que cuidar dos namoros deles até eles chegarem. Só que aí eles desencontram dos queridos o filme inteiro. Né, porque fica Palmer carregando eles bêbados pra cima e pra baixo, no caso a Simon e a Claire, e o Ben e a Jamie entram numa festa lá achando que eles estão, arrumam uma confusão do caralho também, né, o filme vai todo nesses encontros e desencontros assim, e enquanto isso o Palmer tá vivendo uma side story também com os gays da cidade, né, que é o treinador do time de futebol, seu namoro que é bombeiro, que é o moço de Fire Island, e ainda tem o namorado do Icano, né, que é o menino da lanchonete que dá em cima de Palmerzinho. Sassi morreu, não tô falando. Ah, Sassi tava pegando o delivery, gente. Então a partir daqui a gente pode continuar e fingir que ele tava ouvindo tudo que eu disse. Vou fingir que eu falei o filme inteiro, vocês concordam. Chegou minha comida. E aí, menino? Já contei o filme todo. Contou o filme todo? Uhum. Não, contei só da side story de menino Palmer, né, que foi se encontrando aí com os gays da cidade. Gritou do alto das escadas. Do namorado do Icano, eu fiquei assim, o filme inteiro falando, gente, de onde eu conheci esse menino? De onde eu conheci esse menino? Gato. Aí depois eu fui ver no IMDB, mas eu confesso que eu tava lembrando dele, não por ser o namorado do Icano, mas porque ele é o assistente da Naomi Scott em Sorria 2. Gente. E eu tinha visto Sorria uns 2 dias antes. E ele tava na minha cabeça por isso. Aí depois que eu vi que ele era o namorado do Icano, eu falei, ah, era o braçudinho. Sim, né? Um querido também. Mas e aí eu acho que assim... Fala comigo. Porque não, queria falar que o... Que o humor do filme, ele me dá uma agonia nos momentos, né? Tipo, essa coisa do menino mijar nela pra cima e tal. Tipo, achei meio desnê. Mas ele me pega, por exemplo, na história do... Tem pra isso, né, amigo? Exato, porque eu acho que quando ele acerta tanto, por exemplo, o trauma dela que ela foi chamada de destruidora de lares porque mostrou o peito pro pai da amiga, né, mas na verdade ela era uma criança sendo mordida por abelha. Eu achei bem legal como eles botaram, como ela apresenta, conta isso pro Ben e tal, e aí depois quando ela encontra a menina e o Ben quebra o nariz dela sem querer, então assim, pra mim o filme tinha que ter seguido mais essa toada do que o pastelão que eles tentam de vez em quando. É, eu acho que eles tentam agradar muitos núcleos. E aí eles tentam esses vários tipos de humor. Esse tipo de humor mais ácidozinho, que é o que a gente acha legal. Pra esse humor muito pastelão, tipo do menino com o pau de fora mijando nela. Uhum. Né? Eles tentam pra ver assim, ah, se acertar, beleza. Se não acertar, tá bom. Aceitamos aqui. Mas eu acho que acaba que no final, quando você pega o mix, assim, o mix de tudo, acaba funcionando, né? Porque dentro dessa temática de jovens que a gente gosta, a gente já viu essa temática 1 milhão de vezes. Mas ele, apesar de ser... Ele é um filme que não me irrita. Não sei se é porque os protagonistas, pra mim, são muito simpáticos. Tanto a Kirna como o menino Lahiro. Eu acho eles muito carismáticos e eu comprei a amizade deles desde o começo. Sim. Entendeu? E aí eu fiquei muito preocupado quando eles conseguem terminar com os meninos... E aí a Claire fala assim, ah, porque vocês sempre se mereceram essa vibe psicopatas bizarros que vocês têm, né? E aí eles se beijam, eu confesso que eu fiquei preocupado ali. Eu falei, cara, não é possível que essa altura do campeonato, faltando 15 minutos pro filme acabar, eles vão descobrir que eles eram meant to be. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Mas eu achei que ia ser o filme inteiro. Me surpreendeu os caminhos que eles seguiram. E aí, quando chega lá na cena do filme que ele tá vendo o Harry Sally, que aí tem o clique, ah, não, porque ele vendo a cena, não, porque você vai ficar pra sempre comigo e tal, nananã. Falo, porra, fodeu, cara, não é possível. A última cena vai ser eles assumindo que se amam pra sempre e tal, não sei o quê. E aí, quando ele fala, Eu sinto qualquer coisa, menos atração física por você. Não tenho vontade de transar com você. Ai, obrigado, senhor. Foi maravilhoso. Obrigado, meu Deus. E ela, ai, eu tava preocupada com isso também. Mas deu tudo certo. Eu fiquei muito aliviado mesmo. Assim, achei que foi uma boa. Não, foi bem legal o filme. Eu acho que ele me irritou no início, porque eu achei que ia ser isso de muito, muito pastelão, muito só a história de desencontro, mas quando ele começa a explorar cada um, porque eu bem tenho isso de ser bonzinho com todo mundo, né? Me irrita muito a história das mulheres chega tudo beijar ele, não sei o que, tirar foto com ele, mas ele vai construindo essa coisa de se impor mais. Ela tem esse trauma com amigas, né? Que ela não quer ter amigas porque a desgraçada lá que chamou ela de homewrecker na infância deixou ela traumatizada. Sim. E o Palmer tem esse plot dele querer ser uma gay que saiu dali, que prosperou na vida e não sei o que. E aí quando ele vê que tem gays vivendo perfeitamente bem na casa dele, ele fica assim, tão chocado, né? Passado. E o menininho fica, né, sedento nele, né? Fica, e eles ficam lá vendo os outros meninos fritando peru, né? Ai, mas aí até eu fiquei, né? É, imagina. E aí chama os bombeiros, né? Bombeiro Brian. Chama o bombeiro. Aliás, a coloração do cabelo do menino de Fire Island não estava boa, não, hein? Ah, esse menino ele se passa às vezes. Não estava boa a coloração do cabelo, não. Entendeu? Achei complicado. Ah, não fala que eu vou mudar meu cabelo, né? Esse é o último lugar que as pessoas estão me ouvindo com cabelo castanho. Vamos ver se vai dar certo. Tu vai nevar? Ah, aguarde e confie. Já avisei pro Zanon pra ele fingir que gostou quando ele me encontrar na quinta. Você vai nevar o cabelo, Leonardo? Depois eu te mostro o que vai acontecer. Ah, não. Depois você me mostra meu ovo, Leonardo. Ué, eu não sei ainda como vai ficar. Ah, pronto. Mas eu vou na grande Gabi Paixão, né? Que fez os cabelos da Lê. Pra fazer um negocinho. Agora eu tenho que viver de surpresinha de marmanjo. Ué, já tô te avisando. Quarta-feira você já vai receber um... Meu Deus do céu. Uma nude do cabelo, quê? Olha, Brito, sinceramente, Deus dá-me força. Tem que fazer essas loucuras antes dos 40, Sassi. Eu não posso lidar com essas loucuras, essa altura do campeonato, não. Uma pessoa sem saúde, já tá vendo como eu falo, uma voz falhando já. Entendeu? Ai, ai. Vê se eu posso com isso. Vê se eu posso. Pode. Mas são... Você fica atento aí nas redes sociais de Leozo, então, tá? No domingo, aí você que estiver ouvindo no domingo, fica atento nas redes sociais de Leozio, que vai aparecer o visual novo dele. Stay tuned. Botar assim, oi meninas, cortei o cabelo, né? Aquela foto bem. É, mas tem que ser com torso nu, né? Que você sabe que pra render é assim, né, amigo? Mas, oi, cortei o cabelo. Na verdade, mas, amigo, mostra o cuzão arreganhado, né? Não necessariamente. Às vezes só um torso. Assim, eu sou uma pessoa mais elegante, eu mostrei só o ombrinho. Essa semana que eu cortei o cabelo, falei, cortei o cabelo, ficou bom? Mostrei só o ombrinho. Ah, você, né, fez esse thirst trap as pessoas? Ah, amiga, mas eu sou vagabunda mesmo. No é no close? Não, tá na timeline, no X e no Blue Sky. Até a menina Luciana comentou, falou que eu fiquei um pãozinho com a minha barba. Olha aí, adoro. Exatamente. Pãozinho. Um pãozinho. Mais um hit. Mas é isso, tem que usar pra valorizar, aproveitar pra engajar. Vamos ver, vou tentar fazer o ordenhar, né, o engajamento. É, mas você é casado, né, amigo? Então tem que... Ah, não, mas meu marido diz que vale tudo pelo engajamento. Adoro! Mas aí dá pra ser aquela coisa de ser sensual sem ser vulgar. Mostra só um ombrinho aqui, assim, ó. Não precisa nem mostrar nenhum mamilo. Adoro! Ai, que ódio. Mas assim, gente, assista Sweethearts. É bem gostosinho, né? Ele foge da temática do Natal, mas... Vale a pena assistir. Ele é Thanksgiving, mas é de ação, né, de graças. Ele saiu na semana do Thanksgiving, sendo Thanksgiving, então achei que é casou direitinho. Foi um filme de Black Friday. Adoro! Então assista aí que vale a pena. E foi melhor que os filmes de Natal, né? Então, tá valendo. E vamos falar agora, né, pra encerrar esse podcast, sobre os filmes de Natal. Os últimos filmes de Natal da temporada, né, da geração. Vamos falar aqui nesse belíssimo podcast. Vamos começar então com um filme que descobri que é do ano passado, né, mas só chegou por aqui agora, que é Uma Valsa de Natal em Paris, né? Olha. Esse filme aí que é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Matthew Morrison, a nossa gloriosa professora Shoes. Fazendo o papel de professora Shoes dançarina, né? Fazendo o papel de professora Shoes. Exatamente. Que Que ódio. Porque o Matthew Morrison é um ator bem, bem limitadinho, né? Bichinho. Ele é bem limitadinho. E aí ele foi dança Tong Song, versão natalina? Não, mas ele dança I Wish You a Merry Christmas. Poxa, fazendo aquele espaço. A Merry Christmas. Fazendo aquele espaço como se estivesse fazendo um grande rap, uma batalha de rap. Sim, exatamente. Porra. Daquele jeitinho. Então, menino, do que é esse filme? Professora Chu é um grande dançarino, né? Que faz apresentações de Natal. Ele é um grande dançarino. E ele, depois de... Antes de do Natal, de um ano, ele acaba tendo que deixar as suas apresentações para poder cuidar do seu mentor, que tá doente em Paris, né? E nisso, a gente vê que Emma viu essa apresentação e achou incrível, maravilhoso. Ela é contadora, né? Trabalha numa firma lá de contabilidade. E ela decide fazer aulas de dança para poder aprender. E aí, nisso, em 3 minutos do filme, já passa um ano, né? É, a professora Chu tá lá morando em Paris com o véi. E aí o véi fala assim, então, menino, pode ser que esse seja meu último concurso. Queria muito que vocês fizessem uma dança aí, né? Participassem desse concurso incrível, maravilhoso de Natal aqui em Paris. Só que tem que encontrar a parceira perfeita pra você, né? Nisso, Emma tá lá vivendo sua vida de contadora. E aí ela tá lá trabalhando e tal. E aí o colega dela fala assim, menina... Sabe o que aconteceu? Eu comprei uma viagem de Natal pra minha família, vamos esquiar, vai ser tudo de bom. Passou isso, esse homem foi demitido da empresa. E aí ele fala assim, meu Deus, o que eu vou falar pra minha mulher agora que eu fui demitido, não vamos poder fazer a viagem. E aí ela fala assim pra ele assim, pera aí menino, volto já. Ela vai lá e pede demissão do trabalho pro amigo poder, o amigo não, o colega, ficar com a vaga dela. E ela pede demissão. E ela fala, meu Deus, não sei o que vou fazer da minha vida. Nisso ela esbarra com a professora Chu 3 vezes. Na cidade. Toda hora um esbarrão, né, menina? Toda hora um esbarrão, um escorregada no gelo, um inferno. E aí, de repente, eles vão na gafieira lá, que tá tendo dança de salão. E aí, por acaso, é a seletiva de professora Chula pra encontrar sua nova parceira. Nova loira do Chan, né? Exato. E aí, menina, a amiga de Emma, a Vulsa, fala assim, então, menina... Vê a professora Chu lá conversando com o velho, falando assim, ai, essas mulheres que você me arrumou é tudo dura, tudo é ruim, não tem condição de dançar com essas mulheres. E aí a amiga de Emma fala assim, então menino, tem uma grande dançarina aqui, minha amiga Emma, dança muito, perfeita, incrível, ó, você vai amar. E aí ela chama a Emma. Eita como dança, né? Eita, como... Emma fica toda cagada quando vê que vai dançar com o grande professor dançarino, professora Chu. Viado, essa mulher pisa na perna, no pé de professora Chu, dá um soco na cara dele, toda esculhambada. E aí, quando acaba de dançar, a professora Chu fala, caralho, isso tem muito potencial. Acho que tem a parceira perfeita agora, né? E aí, eles partem pra Paris, pra poder fazer as seletivas lá do grande concurso de dança. Junto com o véi. E aí somos apresentados a arquirrival, né, de Emma, que é outra vulsa lá também. Esqueci o nome dela. Gisele, lembrei. Gisele, que foi parceira de professora Chu e amante de professora Chu, né? É, gata. E aí, a partir dessa parte do filme, é um grande e acontece vários nadas. Nossa, é um grande desacontecimento, viado. Um grande desacontecimento. Olha... Porque não acontece nada no filme, nada, nada. É, tem umas musiquinhas assim, eles apontando pontos turísticos, né? O carro passa em todos no caminho pra até a dela. Ela fica, ai, olha ali, o Arco do Triunfo é muito maior do que o de não sei onde. Nossa, olha tal lugar. Nossa, olha isso aquilo. E aí a professora Chu fica falando, nossa, estou vendo Paris por outros olhos, graças a você, meu. Ah, e leva ela lá pro hotelzinho que ela vai ficar, vou ficar com fulano e tal. Não, mas fica aqui comigo, não sei o quê. Não posso me apaixonar por minha parceira de dança, prometi. Exato, eles passam o filme inteiro nessa punheta de ai, não posso te beijar, porque vai estragar nossa relação dançarina. Ai, não posso te beijar, porque vai estragar nossa relação dançarina. Do nada a professora Chu tá dançando na rua com essa mulher, né? E cantando. Sim. E aí eu fiquei, gente... Se ele estivesse só dançando, tava bom, mas ele está cantando. E não Tom Song, como Zanon queria. Ah, seria icônico, Tom Song. Eu acho que seria um hit ele cantar Tom Song no meio de Paris, na neve. Se ele cantasse de Tong, a Tong Song, então seria incrível. Aí sim, ainda mais uma música que é tão valsa, né? Exatamente. Porque... Aí ele lá, Tong, Tong, Tong, Tong, Tong. Nossa, seria maravilhoso. Turou. Mas não rola. O que rola é a professora Chu e essa mulher se beijando. A professora Chu pedindo desculpa. Essa mulher, ai, desculpa, desculpa eu, não sei o que, tem culpa eu. Desculpa eu. E aí, eternamente, essa punhetação. Aí, até tipo, chega... que ela vai comprar a roupa da valsa final lá. Esquece o lenço. E aí Gisele vai entregar pra professora Chu. E fica alisando a professora Chu. E aí essa mulher chega e vê Gisele lá. E aí fica... Meu Deus, professora Chu me traiu. Oh. Nunca... Cara desse vagabundo. Ai, que inferno. E sabe que Gisele é minha avó, né? Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. E aí ficam nesse negócio que aí eles tinham essa grande conexão dançarina, né? Tava arrasando, abalando o bambu. Porra. E aí, de repente, a conexão se vai, né? Por causa dessa traição. E aí o velho fica tentando reavivar essa grande união entre eles, né? E aí só surge no final. Que, inclusive, eu fiquei na dúvida se eles foram desclassificados, porque deram beijo na boca. Pois é, né? E só não dois, pra gente saber. Porque a gente sabe, desde Glee, que não pode dar beijo na boca nas apresentações. Exatamente. E canônico. Né? We have seen the words we feeling. Era a música desse beijo. Eu lembro. Entendeu? Aí não pode. E aí eles se beijaram. Eu acho que eles foram desclassificados, porque eles perderam o concurso, né? É, amigo, dançar bem não dançaram, então aí o beijo é de menos. Não, né? E eu amei. Você não amou o remix do Alok de O Holy Night, não? Porra, foi como? Achei incrível, fiquei molhada. Tá merecendo ser a música mais tocada do Natal, né? Que agora a Mariah tá sendo aí destronada. Exatamente. Exatamente. Perdeu pra qual? Pro One, né? Last Christmas, I gave you my... Cara, eu acho essa música excelente, mas não na versão do One. Não, pra mim a melhor versão é da Emilia Clarke. É, da Lea Michele, né? Que... da Hilary Duff. Eu confesso que eu tenho algumas músicas de Natal que sempre tocam o ano inteiro na minha playlist, né? Uma é o Holy Night, na versão da Lea Michele, que eu acho muito, muito boa de verdade, né? A Last Christmas da Lea Michele também eu acho bem boa, eu não falei zoando não, acho muito legal. Não é, eu não ouvi essa, né? Tem no, acho que no primeiro Natal de Glee, ou no segundo. Ah, é que eu odeio os episódios de Natal de Glee, todos. Não, mas a música é bem boa. Eu vou meu top músicas de Natal é Last Christmas... We Wish You a Merry Christmas, acho muito fofinho também. É, Jingle Bell Rock, né, que é o clássico. É, que mais? Acho que All I Want for Christmas Is You também entra. E qual seria a quinta? Ah, Rockin' Around the Christmas Tree, eu amo. Rockin' Around Christmas Tree. Meu top, eu só tenho um top 3 de música de Natal, que eu mais ouço mesmo nessa época e fora dessa época. Underneath the Tree, da Kelly Clarkson. O Holy Night, da Lea Michele e All I Want for Christmas Is You, da Mariah. São as mais top modelos. Então é Natal, Simone. Ah, eu amo. Hiroshima, Nagasaki. E eu amo quando tem as meninas cantoras de Petrópolis, pra mim. São as melhores versões. Ururoa. É tudo pra mim. Tudo pra mim. Tem um número dessa música. Que é no Faustão, que é Simone, Meninas Cantoras de Petrópolis. Nossa, perfeito. Vamos. Faustão's Version. Nossa, muito bom. Faustos Version. Fausto e Simone. Faustos Version. Ah, eu amo muito, gente. Ninguém perguntou pra mim meu top de músicas de Natal. Qual o seu top? Ia perguntar agora, sua homossexual chata. Eu tenho um top 1 só. Ashley de The Last Christmas. Ah, Last Christmas, então. Realmente é a mais tocada. Que tá nos nossos todos. Ai, eu amo. Ai, gente, eu vi esses dias no Instagram. Colocaram, né, Ashley de The 17 anos cantando Last Christmas como se fosse uma música da Britney Spears. E ela rebolando. Sensualizando, gente. É incrível. Ai, eu gosto das de Glee. Ai, qual que era do outro que eu gostava? Ai, que cacete. Nossa, tinha uma que eu gostava muito, que às vezes eu escuto, mas eu esqueci. É uma que a Lea Michele canta sozinha. Tem Holy Night. Holy Night. Será que é essa? Que ela canta sentadinha? Que ela canta em niada pra Whitney. Niada canta pra Whoopi. Ai, peraí, vou. Deixa o Whitney, olha que doido. Deixa eu bater o teclado pra Luciana lembrar. Ai, eu acho que é Holy Night. Ah, eu gosto de Baby's Cold Outside também. Mas é muito... Ah, é Blaine Kurt, né? Não, eu gosto da música de Lindy Sohn e Cameron. Você gosta da Santana, Santa Baby. Santa Baby, eu amo Santa Baby. Na versão da Santana. Nem lembrava, mas amo. É, não, mas eu sempre escuto essa mesmo no Natal. É que eu fui lembrar. Merry Christmas, Darling. Eu gostava. Merry Christmas, Darling. Arrasamos. Tamo muito natalino mesmo. Uma pena que eu não posso usar nenhuma dessas aqui, porque é da Claim. Boom. Até da Ashley, que em carreira musical tem mais? Eu te passo a versão de Erika do Natal. Ai, amiga, não consegui. Eu nem semana passada não quis nem arriscar colocando a música da blogueirinha pra não tomar claim da GTV. Você botou Defying Gravity na porta. Botei Defying Gravity, mas, não é, mas era vídeo do YouTube, não era música do. Música música. Achei que era do CD. Que? Não. Não era do CD. Ah, dá por lance por cima da Ashley apresentando coisa no festival da dança, que nem uma. Não quer que a gente cante pra você? Na live? É, não, eu já cantava o suficiente. Gave uma... Acho que eu vou botar. Acho que eu vou botar Faustus Versa. Faustus Versa. Boa. Hiroshima Nagasaki. Eu boto. E pra gente encerrar esse podcast aqui, então, vamos falar do novo filme de Lilo, né? Seu terceiro filme aí da Netflix, pela Netflix aí. Nosso segredinho, né? Que se não fosse vocês a não falar que o homem era Ezra, eu nunca queria saber que era Ezra. Ai, nunca que eu vou esquecer a cara feia desse homem. Nossa, nem eu. Nunca. Nossa, imagina a mulher saiu de corde pra ir pra Ezra, né? Dá um grade de milhões, né? Centavos. Né? Mas e aí, Leozinho? Do que é... Nosso segredinho, esse filme que eu achei que Krista Chenoweth está verde no filme. Ela tá. Não, primeiro eu tenho que fazer a nota de repúdio desse filme, que a Netflix perdeu a chance da vida dela do título ser Um Segredo Entre Nós, né? Que ódio que eu fiquei deles perderem. Mas beleza, né? Eu amo. Temos aí novo filme. Grande de elenco, né? Sim, porra. Ó, Lilo, né? A grande It Girl dos anos 2000, retornando aí com sua nova plástica que deu certo, aplaudo, muito bonita. Menino, eu queria saber o que está acontecendo, né? Porque tá numa vibe dessa das pessoas estarem refazendo as plásticas e ficando bom, né, dessa vez. Mas eu tava vendo que disseram que Lilo gastou quase R$1 milhão aí, né, em Dubai. Mas agora ela é casada com um bilionário, né? Então, Ana Bia bilionária. Mas ficou ótimo, meu parabéns, Lilo, nunca critiquei. Lilo, ela tá nesse filme aí com o querido Ian Harding, né? O querido Ezra aí, de PLL, o maior pedófilo da história da ABC Family. E eles são um casal no início do filme, né? Eles estão muito apaixonados. Porém, a personagem de Lilo tá indo fazer um trabalho de seus sonhos, né? E aí, eu não lembro se ela vai ser jornalista, eu sei que tem toda a timeline. Advogada. E aí o pai de Lilo tá ali contando a história, eu não entendi por quê, porque esse homem não tá no filme praticamente, mas ele tá ali, minha filha maravilhosa. Tá fazendo um cruzeiro, bichinho. Então, mas ele narra a história sem que ele não tá na história, né? Fiquei confuso. E aí ele tá contando que esse homem amava muito sua filha, não sei o que e tal. É a cola do Glee Club, ele. Aí Ezra, no meio da festa de despedida de Lilo, fala assim... Vou te dar um motivo pra você ficar a casa comigo pra sempre, minha linda, não vai. Ah, e ela vai pra assim, London, né? Isso, London Calling. London Bridge. E ela fala pro querido assim, casar com você porra nenhuma, tomar no seu cu, enfia isso aqui. Londres maior e melhor. Né? Vou passar meu trabalho maravilhoso. E aí, como tudo nesse filme de Natal, né, a gente já passa aí alguns anos... E aí, aliás, eu achei bem legal a montagem da passagem dos anos com coisas reais. A gente vai vendo todo o morning show, né, dos fatos. Sim, e a Netflix, obviamente, anunciando as coisas dela mesma, né? Stranger Things, Squid Game, Bandinha. E aí a gente chega numa situação anos depois em que Lilo tá com outro namor e o Ezra também tá com outra mulher. Porém, são da mesma família... E aí eles chegam pra passar o Natal lá na casa de Christianzinha Chenoweth, né? A nossa Glinda, a eterna Glinda. Que agora tá verde, como o Sassi falou, né? Agora querendo ser a Elfa. Sim, ela tá verde, viado. Eu fiquei muito impressionado, de verdade. E aí, viado, esse elenco da casa de Christian Chenoweth é maravilhoso, porque tem Zoila, né, como amiga que Sim. tá tendo um caso com o marido de Christian Chenoweth. A amiga talarica demais, Zoilinha. É isso. O namorado novo de Lilo é muito mais bonito que Ezra, né, apesar de não prestar. E é um... Vi que ele é um comediante, stand-upper, né? John Rudinitsky. Não deve conhecia, mas achei... Né? Deve ser. Tem Kate Bake aí como Cassie, né? Também muito famosa. Dan Bukatinski como marido de Christian Chenoweth. Dan Bukatinski conhece, né? Você conhece? Dan Bukatinski, acho que ele fazia VIP, eu acho. Ah, e o Tim Meadows é o diretor do Meninas Malvadas, né? Ah, verdade, o diretor. Tem também Judy Reyes, né? Como nossa querida Zoila. Zoilinha! Eu como... amo tanto. Eu tô vendo a série com a Zoila, né? Sempre tem, né? Ela tá fazendo High Potential. Sim. Temos uma participação especial de Chris Parnell como veterinário. Porra, aí sim, hein? E, gente, basicamente a premissa desse filme é Avery, né, que é a personagem de Lilo, chega pra Ezrinha e Logan e fala assim, a família não pode saber que a gente namorou, esse segredo vai pro túmulo, né? Um não pode contar enquanto todo está vivo. Ele fala, mas por que, garoto? É só falar. E aí eu pensei, exatamente. Não, porque vão imaginar a gente fazendo S-E-X-O. E eu fiquei assim, Lilo, mulher, tu tem 15 anos mais não, para de ser doida. E aí, viado, esses dois entram numa loucura pra proteger esse grande segredo. Porque aí tem o filho drogadito de Chenoweth, né? E, ai, gente, e Dan Bukatinski, que tá traficando drogas por aí, né? Nas comidas da casa, fazendo o povo comer tudo. E aí Lilo fica drogada no meio da missa, que ela tem que dar um sermão lá pro povo. Ah, eu amei, tenho que dizer que eu amei. E ela começa a recitar uma música lá do... Maravilhosa, gente. Ela falando da história de Jesus. Nossa, eu amei demais, viado. E eu amei o povo da igreja, de repente, completando a música. E eu, ai, meu pai do céu. E o padre fala, nunca a comunidade ficou tão engajada, né? Porque normalmente o povo só vem aqui uma vez no ano, agora todo mundo querendo vir. Inclusive o padre já soltando várias letras pra Chenoweth, que ela só vai na igreja no final do ano. Deu várias diretas nela. E aí, por ter ficado drogada com essas balas do filho drogado, Lilo come 12 cookies de Natal de Chenoweth de uma vez, né? Eu amo! Essa cena é maravilhosa. E aí ela culpa a cachorra. Fala que viado, ela passando. Ela passando. O biscoito na cara da cachorra, eu... E a Cristina, vamos ter que levar meu advogado, o cachorro não pode comer chocolate, sei que ela vai morrer. E aí Lilo, nossa, nem pensei nisso. Aí quando chega lá na clínica, Lilo chega pro veterinário e fala, não, primeiro ela expulsa a Chenoweth e fala, você não vai aguentar ver sua cachorrinha em tanta dor, isso aqui, desde que eu fico aqui com ela. Chenoweth, ai, tá bom. Aí ela chega pro veterinário e fala... Querida, é o seguinte, comi tudo, você vai ter que fingir que tá tratando a cachorra. E aí fica o veterinário fazendo carinho na cachorra, ela... Mê, mê, mê, mê. E aí Lilo fazendo... Mê, mê, mê. É ridículo. E aí quando o Lilo sai, fala, curei minha cachorra, Chenoweth agora ama Lilo. Fala, vou fazer tudo por você, minha nora. Te amo. Enquanto isso, o filho drogado tá, olha, eu vou contar de vocês se vocês me ajudarem em tudo que eu quero. Você fica chantageando, Lilo e Ezra. Porque eles também não são nada discretos, né? Uhum. Não são ficam nada toda discretos. Hora. Junto de porta fechada nos lugares. Ai, meu pai do céu. E a gente fica garoto, pelo amor de Deus. Para de ser todo. Complicado demais. Mas aí aos poucos a gente descobre que ninguém na família tá falando a verdade, né? Porque a gente tem aí o caso de amor de Leonard, né? Que é o pai dos agregados, dos noivos, com os outros. A gente descobre que Chenoweth sabia do caso e fala, ah, é muito melhor que meu marido pelo menos me deixou em paz. Uhum. E amei que no final Chenoweth ficou com o diretor, né? Pois é, menina, Chenoweth tá... Tá aproveitando a vida com sua pele verde. Sim. E virou a melhor amiga de Lilo, né? Deu uns cookies pra ela. Ficou. Falou, divide com as pessoas, garota. Pode ser doida. Menino, mas assim, esse filme, eu não vou dizer que eu odiei ele nem nada, mas eu acho ele tons pastéis, né? É aquela coisa que assim, eu acho que se a gente falou que o filme do Chad e da Lux, o casal não tinha muita coisa, a Lilo e o Ezra não tem nada, porque eles passam o filme inteiro só altas confusões, aí no final do nada te amo, sempre te amei. Deles era revival, né? É, mas não tem construção deles se reapaixonarem. É só eles estão aqui fazendo uma cena de comédia e de repente, ai, descobri que sempre foi você. O dia a dia reaproximou eles. Ai, garota, entendi. Pode ser revoltada. Adoro usar uma revoltada. Mas eu dei umas gostosas gargalhadas com esse filme. Não, eu acho dos que mas é o que eu falei na minha crítica. Na minha crítica nas redes sociais, eu falei. Não digo que é um filme bom, mas me entreteve. Mas eu acho, por exemplo, o do Boneco de Neve melhor que esse. Então, acho que da última leva que teve de filme, esse é o menos pior. Eu também acho. É, na minha opinião, esse foi o mais legalzinho. Aí, assim, bem pertinho tem o do Boneco de Neve, né? Aí tem o da Cristina Milian, e aí depois tem Professora Chu e Lux. Professora Chu, sim. Eu acho que o do queijo é melhor ainda que o da Professora Chu. Mano, é de Natal. Mas é de Paris. O queijo é foda, né? Ai, que ódio. Eu acho que tem umas cenas engraçadas, umas coisas engraçadas, mas o conjunto dele eu acho estranho. Mas eu acho que todos os filmes da Lindsay Lohan pra Netflix, desse pacote que ela fez, todos esses filmes são meio assim, meio desconjuntadinho. O da Pousada era melhor, velho. Será que era? Eu tinha Short. A Short também não é essa Brastemp toda, né? É, sim. Ela é meio tipo pombo. Eu acho que todos os filmes dela, dessa versão Netflix, são todos meio desconjuntadinhos. Meio, tá bom. Sinto falta dos filmes de Vanessinha, né, menino? Que era realmente outro nível. Então, os de Vanessinha eram bons, né? Pois é. Bons assim. É uma palavra muito forte, né? Era Divertix. Ah, era Divertix. Divertix. Mas é porque já foi três, né? E aí tinha a gêmea da gêmea, a gêmea da gêmea da gêmea da gêmea. Aí chegou um momento que realmente, né? Mas apareceu a Vanessinha no filme de Lux. Apareceu na foto, que ela foi lá com o rapaz. Mas e podia apareceu ter as... no filme do Boneco de Neve. O quê? O Short, e apareceu o filme de Short no filme do Boneco de Neve. Ah, foi? Apareceu. Ah, é que ela vê na TV, né? Da Pousada. A Lacey vê ali, não sei, e fala, isso daí com ela. Exatamente. Ah, amigo, mas eu acho que podia ter, por exemplo, um filme da Vanessinha gêmea com a Lindsay gêmea, né? Que ela já fez também. Trocando de corpo, como fez Sexta-feira Muito Louca. Isso, multiverso da gêmea, trocando de corpo. Adoro trocando de corpo. Isso é maravilhoso. Seria incrível, isso eu posso dizer. Mas assim, não acho péssimo não, só realmente achei que eu ia dar umas risadinhas a mais. Eu gostei muito da cena da cachorra. A cena da cachorra é muito boa. Agora a Chinoette, gente, desculpa, ela tá realmente tanto de atuação, né, quanto de pele verde. Ela tá ali no chat. Eu acho que ela, não sei, ela passou do ponto de humor de ser sempre a mesma coisa? Ela tá ali só pelo cheque, amigo, só pelo cheque mesmo. Ela não tá com vontade de fazer aquilo ali. Ela tava tão manchimiga, por exemplo. Falei, menino, que coisa, né? Meu pagamento é bom, então... Por que não, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Você acha que o pagamento foi bom desse filme? Quem? Você acha que o pagamento desse filme foi bom? Ah, deve ter ganhado aí uns 200 mil. Será? Ah, livrinho. Tira descontando imposto. Um VR, né? É um VR, acho. Um VA, um VT. É. O que importa é tá bem alimentada, né, menino? E a gente vai ter o crossover de filmes de Natal, né? Que vai ser quando Lilo e Chad se reencontrarem em Freak Friday. Sim. Ah, eu amo. Que, aliás, Lilo tá gravando novas músicas, né? Amo. Com aquela voz potente. Ai, não fala que eu amava uma música de Lilo. Não, eu amo o Father and the Father. Também amo Force. Ah, eu amo Over. Também amo Over. Nosso clipe de Over é tudo. Nossa, a potência de Over é real, né? O clipe de Over, o clipe de Rumors e o clipe de Confessions of a Broken Heart... Maravilhosos. Vou até escutar na minha playlist amanhã. Já até botar aqui pra ouvir Lindsay Lohan amanhã de manhã indo pro trabalho. Sucesso demais, gente. Que delícia. Que delícia. Brabo. Mas acho que a gente tem essa maratona de Natal, né, menino? Ah, é Natal na Líder Magazine. Que eu tô vendo aqui. De Natal? Não tem filme de Natal. Ah, não, não tem filme de Natal mais na nossa pauta. Acabou. Poxa, que assim, tem, entrou um quadrilhão de filmes de Natal na Netflix nessa última semana. Isso é fato, né? Mas eu posso até pesquisar algum pra botar na nossa pauta. Não precisa, amigo, se esforçar pra isso. Vamos esforçar, sim. Entrou um quadrilhão de filmes de Natal. Muitos, muitos, muitos mesmo filmes de Natal. Mas tem que ser gente ou que a gente conhece ou que vai ser um plot tão ridículo que a gente vai gostar. Ajudante de Natal, Inspiração de Natal, Natal de Costume, Um Natal 5 Estrelas, Natal em... Ah, já achei! Natal em Windmill Way com o Chad Michael Murray. Porra. Não tem um que com a Erica Durance, que eu vi que ela fez um filme de Natal. A Lois Lane de Smallville. Eu sei quem ela é mesmo. Um filme de Natal. Ó, tem aqui, Um Amor Real de Natal. Bella recebe um cliente novo em sua loja. Será que um romance com o charmoso Duque Inglês pode ser o presente de Natal dela? Será? Ah, é do mensagem antes do Natal. Ah, Hallmark tem que baixar, né? É, esse aí é da Erica Durance, é do Hallmark. Ah, já sei, viado! Já sei! Porra! Gente. Já sei! Vai ser o filme de Natal da Taylor Swift com o menino lá, a fanfic. Ah, não! Não, já não. Já sei! Mas... Já me sei, vai me ser. Recuso. Vai ser, vai ser. É isso. Se fosse com a Taylor atuando. Vai ser o fanfic de Natal mesmo. Da... Vai ser a fanfic de Natal da Taylor Swift. Karma is my boyfriend. É isso. Inferno. Tava querendo dizer pra vocês. Mas vamos então pra merchandise de despedida. Despedida não, menino, comentários, né? Expliquei no começo do programa que a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira, né? Porque essa semana é de CCXP, então os meninos vão estar lá na CCXP, e aí a gente adiantou a gravação. Então os comentários que vão ser lidos hoje são os comentários que chegaram aqui até segunda-feira. Na semana que vem a gente lê os comentários restantes. Então vamos começar aqui com o Levi Ventura dizendo: a notificação do novo episódio do Logado no Domingo é tão boa quanto a notificação de um Pix caindo na conta. Que? Ainda não assisti Wicked, por isso até que nem comentei no episódio passado. Não queria pegar spoilers, mas ver o engajamento de vocês aumenta minhas expectativas para o filme. O episódio da transformação familiar no Drag Race UK foi muito fofo. Deu pena de qualquer pessoa ser eliminada naquele episódio. O episódio do Roast eu gostei, apesar dos momentos fracos. Todas as apresentações tiveram bons momentos, mas nada chegou perto da apresentação da vovó Lavoie, fechado com o time Lavoie. Já perdemos, amigo, perdemos. Já perdemos, perdemos. Mas o time da vovó Lavoie é o time que mais cresce no Brasil e no mundo. Sofremos com etarismo. Você vê que a gente sempre adota as vovós, né? Adotamos vovó Betina Polaroid e vovó Lavoie. É. A gente tem que denunciar essa velha por ferir os direitos humanos dos idosos, né? Agora você vê, né? A própria velha etarista, né? É. Ah, mas isso é assim, sonho, né? O sonho do oprimido é ser opressor, né? Uhum, exatamente. Essa velha é toda problemática, não duvido que ela seja etarista mesmo. Que horror! Amo que o Léo não sabia direito como funcionava a corrida das blogueiras e agora também tá todo entusiasta, fazendo referências, tendo faves. Pra mim, esse terceiro episódio, eu gostei da vitória da Hillary e achei o review da Paloma melhor que o da Jade. Olha aí o que o Léo falou. Não foi. Pois sim. Esse jeitinho que ela usa na hora de falar me parece tão forçado. A construção da Coringada de Midori em Grace foi muito aleatória e abrupta. Isso. Quando escutei a voz de Fepa, lembrei também da Sofia Bush, Sassi! Me abraça. Que eu achei muito estranho também esse tempo de amizade deles. Quando vi que era só 5 anos, aquela amizade toda, fiquei surpreso. Olha aí. Ah, vocês são muito descrentes na amizade. Nossa amizade também tem 5 anos. Vezes 5, né? Cada pena. Hoje mesmo tava vendo aqui uma foto de um Caralcast que o Facebook me lembrou, já tem 11 anos. Olha aí. Porra. 11 anos já. Tudo bagunçado, usada já. Não, quando os anões disse que odiava a gente. Tudo de buceta larga eu já. Eu nunca falei que odiava vocês, para de ser louco. Falou que você achava que a gente não gostava de você. Ah, então, mas é vocês que me odiavam, não eu que você já... Você que criou essa fic. Mas a gente sempre te amamos. Sempre te amamos. Ele tinha esse pote que a gente odiava ele, era homofóbico. Eu lembro que primeiro Carolcast, eu entrei, eu não comentei ninguém, eu falei de longe, todo timidozinho. Aí a Erika já chegou lá em mim e falou assim, vocês amam. E eu encontrei você na catraca, amiga. Sim, a gente era do bonde da catraca. Bonde da catraca. Exatamente. Nossa, gente, que tempos, né? Que a gente tinha que ficar lá até 4h30 da manhã pra pegar um metrô. A gente achava que só você era hétero na época, né, menino? Ah, mas ele era. Mas eu sou. Hétero reverso. Adoro hétero reverso. Não sei o que tá acontecendo com vocês. Eu continuo sendo. Eu, hein? São doidas? Maluca? Sei duas? Cadê? Em Amor da Minha Vida era necessário o arco dos dois como casal nessa temporada, mas a partir do momento que acabou, não queria mais uma reaproximação deles como casal, e sim apenas como amigos, eles entendendo que um pode ser o amor da vida do outro, mais como amigos do que como namorados. No fim da conta, gostei bastante da série, botei o primeiro episódio só porque vi divulgando na Lorelive e acabei assistindo a série toda. Perdão pelo comentário grande, dessa vez vi mais coisas da pauta. Achei um ótimo comentário, pra mim tá com tamanho excelente. Manda mais, que tá pouco. Eu achei tudo. Achei. Viu mais coisa na pauta do que Zanão. Olha que loucura. É, menino. Mas também, menino, eu tive 2 dias pra ver. Na metade de um dia. Final de ano, amiga, gente. Final de ano as pessoas. Eu tô brincando, amiga. Eu sei. Você é perfeita. Próximo comentário aqui de Gabi Fernandes dizendo: meninos, excelente episódio. Vocês são uns guerreirinhos em ainda assistir Grey's Anatomy. Achei que é pra vocês são uns gays. Também, né, amiga? Não ia mentir. Concordo, né, com o Saster. Somos velhas, porém gostosas. É isso, velhas gostosas do topo, tá? Mais uma vez, os comentários de vocês deixaram vários seriados melhores do que eles realmente são. Esse é o nosso dom, esse é o nosso gift, entendeu? Que Deus deu pra gente foi isso, de trazer esse je ne sais quoi pra essas coisas podres que vocês assistem e que a gente assiste também, né? Próximo comentário de Paulo Jonas Nobre, também tá direto aqui com a gente, dizendo: mais um episódio ótimo, apesar de não ter visto nada da pauta, exceto pelo filme do boneco de neve rasgado, que só vi metade. Ah. Mas qual metade? Metade de cima ou metade de baixo? Fica a dica. Então, de baixo tava com cachecol, né? Sim. Mas o cachecol dá pra ver assim do lado. Mas você vê a metade de baixo, né, menina? E até a chatada gelada. Léo inserindo a trilha sonora de blogueirinha feia na leitura dos comentários me fez rir muito. Beijos lindos. Mandou beijinho. Tô com vergonha. Vergonha. Tô com vergonha. Sou tão tímida. Ai, que bobagem. Ah, é muita bobagem, gente. Igual que acabou, né, amiga? Difícil. Que uma das minhas músicas mais ouvidas do mês passado foi o do... da Great, né? Meu nome não é Greta. Ai, eu amo. Desculpe, Great. Eu amo. Ah, que ódio, blogueirinho. Próximo comentário aqui, último, né? Do Dan Leite, dizendo: nossa, que a pauta dessa semana tá recheada. Confesso que dela só acompanho Silo e Meninas Universitárias. E estaria mentindo se dissesse que ia ver o resto. Mas nem a gente queria ver o resto. Mas não, porque o conteúdo seja ruim. Longe disso. KKKKKK. Tô preferindo ficar com os highlights do Sácia mesmo, que é uma experiência muito mais interessante. O que disseram, né, menino? Semana que vem a gente lê os restos dos comentários, tá bom, gente? Lembrando que continua condicionado aos comentários aqui, sair os programinhas novos, tá bom? Vamos para merchan e despedidas, então. Começando com ele, nossa gatinha malhada, Márcio Zanon. Ai, gente, não tem nenhum nada, né, para falar, como sempre. Então, segue lá nas redes e é isso. Arrasou, amiga. Arrasou. Arrasou, não falei nada. E você, Leozinho? O que temos aí? Ai, gente, é isso. Fingam que vocês gostaram do meu cabelo quando aparecer aí, né? A novidade. Sato tomou um susto aqui, quase caiu pra trás. Né? Ah, você já nevou? Vou fazer quarta. Quarta. Mas quando o programa sair, já nevou. Achei que não. Você tinha feito. Ah, quando o programa sair. Gente, maravilhoso. É isso, já vou estar. Glorificado. Ah, eu vou ser um dos primeiros que verei live, né? Vai, você vai ser estranho. Amo. Aliás, espero que vocês encontrem nossos ouvintes lá na CCXP. Vou botar até um aviso no Twitter. Falar, gente, procurem Zanon e Leoz aí na CCXP. Ah, vamos ver que eles fogem, né? CCXP. Né, que é quinta-feira que vocês vão, vou botar um anúncio lá no Classificados. É. Vai ser o platinado e o poste de camisa. E é gostosa. É isso. A gente faz uma coreo lá de fit dance. Amo! É o Tchan, né? Porque você vai ser a loira do Tchan. Você é morena. Eu sou morena. Adoro. A gente você pode cantar. Tô com vergonha. Vamos encenar, né? Você é Duda Bigoduda e você vai ser blogueirinha. Amo! Quem estiver cantando o hit da blogueirinha já sabe que são vocês, né? É. A gente lá vai subir no palco dos Critics. Sou feia e pobre. É muito mais difícil pra quem é feio. Será que vai ter coisa da blogueirinha feia? Teve dor de frente com o blogueirinha ano passado? Teve. Mas esse ano não confirmaram o coisa da Dia TV, não, né? Não confirmaram. Vai que tem um João Padrão lá. Eu vi que vai ter Wicked, né? Na quinta-feira. Vai ter SBT também, confirmado. Uma loucura. Porra, vai ter Chaves? Sucesso demais. O Pátia Brava. Eu acho que deve ser Dani Bey e Pátia Brava, né? É, vai ser Silvia descendo de borboleta, né? No meio dessa. Ai, gente, seria meu sonho. Seria meu sonho, seria meu sonho. Nunca pedi nada. Ai, ai. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Lembrando que agora estamos em contagem regressiva para o nosso season finale. Né? Depois desse programa aqui, só temos mais dois programas. Olha que loucura. Talvez siga o sinal, né? Se não tiver para os comentários. Quem sabe, né? Vamos ter uma renda rap da temporada, né? Que temporada passada tivemos Taylor, né? Ai, ai. Mas, então, fiquem atentos aí. Temos mais dois episódios maravilhosos aguardando ainda você. Depois desse aqui que você está ouvindo, esse domingo, tem mais dois episódios ainda. Então, stay tuned, né? Aproveitem bastante. É isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Mas isso aí, Greta, vai de acordo também com o seu gosto, sabe? Meu nome não é Greta. Desculpe, Greta, tudo pau? Meu nome não é Greta. Meu nome não é Greta. Meu nome é Gretchen.